anos da UN Habitat, tanto em termos do seu perfil. O Thomas, ele é formado em arquitetura e urbanismo pela faculdade, não é? De São Paulo, é isto? Universidade de São Paulo. É mestre em planeamento urbano e desenvolvimento internacional. É professor licenciado e é professor voluntário também da UMA, que é a Universidade Metodista de Angola. Portanto, ao longo da sua preleção, ele vai trazer a experiência da Política Nacional do Ordenamento do Território, o PNOD, de Angola, como plataforma para a implementação dos princípios e instrumentos da nova agenda urbana até 2036, bem como para a consecução do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 até 2030. Portanto, em termos de apresentação, são esses aspectos gerais que vão nortear a nossa discussão aqui no dia de hoje. Em termos de metodologia, nós temos dois momentos. Um primeiro momento em que o preletor vai falar por aí em volta de 30 minutos, mais ou menos. E depois tem um segundo momento que é para questões, perguntas e respostas e contribuições. Então, sem mais demora, eu deixo o espaço para o Thomas e muito obrigado mais uma vez por ter acedido, em regra, cede sempre o nosso convite. E, por favor, o chão é todo seu. Ok. Obrigado, ADW, pelo espaço e a todos os aqui presentes da sociedade civil, da academia, que também trabalham, né? Alguns, porventura, trabalham em instituições governamentais. Esse espaço para a gente é muito importante e a gente está tentando utilizá-lo, né? Eu estou na fase final de entrega desse documento, há uma pressa por causa das questões que a gente sabe, né? Do país, de pressa em se fechar alguns pacotes, e eu não gostaria de tê-la feita sem a vossa apreciação. A verdade é bem essa. Por isso é que a gente fez questão de mandar alguns convites, chaves, etc., porque a gente gostaria realmente de ter o vosso feedback aqui. A gente não quer que seja uma coisa feita, produzida simplesmente no gabinete, né, para depois vocês apreciarem. Não, antes de fechar o relatório final, por que não expor, né, todo esse conjunto de ideias que a gente vem desenvolvendo aí mais proximamente com o Minua, mas não só, né, a gente fez essa mesma apresentação ao MAT, para todo o corpo técnico do MAT, fez essa apresentação também para o senhor Vitor Hugo Guilherme, do MPDT. Então a gente tem tentado costurar de alguma maneira. Obviamente que a gente queria um seminário nacional, que se chama o Fórum Nacional Urbano, mas isso, por diversas razões, terminou não sendo possível. Mas ainda é um objetivo a se conseguir. Não se fazendo isso, a gente cria os nossos mecanismos, né? De criar, de forçar um bocadinho esses momentos de participação. Será que vale a pena a gente falar rapidinho da plataforma? Acho que não, né? Em termos metodológicos, tendo meia hora, melhor a gente focar direto. Sim. Aí. A verdade é o seguinte, o que é a PNOTO, né? A PNOTO é uma política que ela existe dentro, inclusive, da orgânica do Minua, para ser feita, mas também na orgânica da DNPDT e na orgânica da DINOT do MAS. Então, é uma política interministerial, mas que está sendo liderada pelo Minua, né? E a gente tenta fazer essa costura interinstitucional. O que eu vou apresentar aqui para vocês é as diretrizes, as recomendações, né? Foi feito um diagnóstico. Essa apresentação, que se a gente tiver tempo, eu posso mostrar depois da plataforma, ela mostra toda a metodologia para vocês entenderem. Eu gostaria que vocês entendessem também a metodologia de como se chega a isso. Se der tempo, a gente faz, tá? Vamos ver. Se não der, eu posso de qualquer forma compartilhar convosco, para vocês saberem quais foram os instrumentos utilizados, etc. Mas a PNOTO, de onde ela vem? Né? Ela surge dessa necessidade e da necessidade de se ter um quadro amplo do país para se pensar o desenvolvimento territorial. Ela tem três dimensões, que é uma dimensão jurídico-legal, uma dimensão institucional e uma dimensão que a gente chama de socioeconômica espacial. Tá? Ela se baseia em alguns documentos principais. O principal dele, de onde ele surge, é a LOTO. Né? A LOTO pede a política num dos seus artigos. Mas também a gente levou em conta e a gente revisou todas as leis angolanas que influenciam o ordenamento territorial e urbanismo. Do Código Mineiro, a Lei das Águas, a Lei do Ambiente, todas elas foram revisadas. Isso a gente pode compartilhar convosco também, na fase de diagnóstico, que não é essa fase, mas todos os princípios que eram importantes para a Pinoto foram ali notificados para que não haja problema, né, de uma lei dizer uma coisa, outra dizer outra. Depois a base foi a Constituição de Angola, claro, né, a Constituição tem vários artigos que são bastante interessantes e progressistas sobre a questão da habitação, desenvolvimento do território. O Angola 2025, obviamente, que é a estratégia de longo prazo, que está lá na lei do planeamento, de base sistema de planeamento. E, por último, dois instrumentos internacionais importantes, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, o ODS número 11, e a nova Agenda Urbana, aprovada em Quito, Equador. Então, o objetivo dela é guiar o desenvolvimento territorial e urbano de Angola até 2030. Então, para que estabeleça os princípios da sua Constituição e dos regimes internacionais do qual Angola faz parte. Então, eu já vou para as diretrizes, tá? Eu estou indo rápido porque a gente sabe que tem pouco tempo. Qual é a primeira diretriz? Conhecendo Angola, amigos, e sabendo que a Pinoto é uma política ministerial, mas que em Angola a colaboração interministerial a gente sabe que é muito complexa, né? É extremamente difícil. Muitas vezes é melhor até levar ao nível presidencial, mas a gente sabe que não é possível, né? O presidente não pode liderar todas as políticas setoriais, então a gente decidiu por um outro modelo, que é dividir a Pinoto em sua gestão em três subpolíticas, né? E isso é o primeiro ponto. A subpolítica de desenvolvimento territorial equilibrado, ela seria gerida pelo MPDT, porque o DT de desenvolvimento territorial esvazia um bocado, minua nessa função mais ampla que não urbana, e os documentos bases para isso é o Angola 2025, que já está pronto como estratégia socioespacial, e dois documentos que é o POOTNE e a PINOTE. Os POOTNEs vêm da LOTO, é as primeiras opções do território nacional, primeiras opções do ordenamento do território nacional, e a PINOTE surge na lei de 2011. E veja que há uma contradição aí, né? Mas a gente acha que essa contradição é passível de ser mitigada. Como? As POOTNEs, ela é a representação espacial de tudo aquilo que o Angola 2025 diz. E já está mais ou menos pronto, tá? Porque o Angola 2025 é muito criterioso quando ele fala, olha, a gente quer fazer Luanda como um polo global, é Benguela, Lobito ali, juntando com Bahia Farta e Catumbela como um segundo polo nacional, o Ambuquito como outro polo ali. Então já está mais ou menos. O que não precisa muito inventar moda, é pegar o Angola 2025 e espacializar aquilo. E a POOTNE e a PINOTE, ao nosso ver, é o PND. Seria a estratégia de médio termo. Então, os dois documentos, eles são pacíficos, a gente entende. Não há grandes contradições. E é isso que a gente tem tentado fazer, é costurar o sistema legal. Porque uma lei diz uma coisa, outra lei diz a outra, e a gente está tentando costurar esse sistema legal. Segundo, a subpolítica de desenvolvimento urbano sustentável, que aí a gente, inclusive, já vai mostrar alguns aspectos que a gente avançou. E aí, quais são os documentos-chave? Primeiro, é o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, mais os planos diretores municipais. E aí, isso mostra o enfoque que a gente quer, inclusive, na descentralização, né? Porque é o plano diretor municipal agora que é o instrumento-chave. Por último, a subpolítica de centralização da gestão do território. Essa estratégia já está pronta, é o Planeate 2025. Muitos de vocês conhecem, né? É o MAT. Por que a gente está insistindo na centralização da gestão do território? Não é uma coisa Nações Unidas está mandando agora fazer, não. Está na Constituição. Está lá na Constituição que o poder local é como o Estado se organiza, é segundo as ordens do poder local do Estado, que as autarquias elas estão no nível municipal e que isso vai ser feito de maneira gradual. Esse gradual é que é o truque, né? Que vai ser feito de maneira gradual. Então o tempo a gente não sabe, mas está lá. Então estando lá, em respeito à Constituição de Angola, a gente tem que pensar nisso aí, como o Planeate e o MAT pensam. Então avançamos. Então veja que a primeira diretriz é uma diretriz programática. Estruturar a subpolítica em três, né? A segunda, ela é institucional. É institucionalizar a nova orgânica do ordenamento do território e urbanismo, com a criação dessa comissão OTO e o reforço institucional do INOTO. Por que a gente está falando em reforçar institucional o INOTO? Existe o GETRUX, existem os gabinetes de... Existem milhares de gabinetes, vocês conhecem. O do Gamama, existe ali da Baixo, do Mussulo. O outro, tal. O Getrux até perdeu, né, o Kazeng, agora foi para outro. Enfim, fica aquela coisa. E o que é que a gente percebe? É que esses gabinetes, eles podem até dar alguma eficiência administrativa, mas eles são muito ruins para a memória institucional das instituições mesmo, para memórias institucionais. Veja o IPUC em Curitiba. Por que o IPUC é essa potência hoje e exporta serviço? Porque ele tem memória institucional. Quem faz os projetos é o IPUC. Então o que é que a gente pensa? Não é, vamos colocar o Bento Souto e esvaziar o poder do Bento Souto. Não, o Bento Souto vai para o Inoto. Vai toda essa malta aí, o Ilídio vai para o Inoto. Todo mundo vai para o Inoto e cria-se um bruto Inoto, entende? Um Inoto com capacidade, com força, com presença provincial, enquanto os municípios ainda não tiverem quadros. Então o Inoto é que vai fazendo subsidiariamente aquela coisa. Então, na política poderia ter duas hipóteses. Ou a gente extingue o Inoto, ou a gente reforça o Inoto. Como a gente está indo pelo viés legal, qual é o órgão, segundo todas as leis de Angola, que deve ser responsável pelo desenvolvimento e ordenamento territorial? É o Inoto. Então, vamos reforçar o Inoto. Pelo contrário. Então, criar a nova Comissão Interministerial do Ordenamento Territorial e Urbanismo. Essa comissão já existe, mas a gente quer criar ela em três modelos para ela funcionar. Uma restrita, ampla e alargada. Isso aí vai ter detalhe. Então, vamos passar, porque eu acho que já vai ter. Vai ter ponto a ponto. Então, percebam que tem um núcleo... Desculpa. Volto um bocado. O que é que a Marcela passa? A Marcela conhece bem a apresentação. Olha, o núcleo duro da comissão é esse. Minu, MPDT, Inoto, MAT. A gente já vai colocar mais dois aí, por recomendações, tá? IGCA tem que fazer parte disso. E um outro que ainda não é muito pacífico é o Minambi. E o Minambi por que ele é pacífico? Porque o Minua, quando criou-se essa comissão, o Minua era o Urbanismo e Ambiente. O Minambi entende que deve participar. Há outros ministérios que dizem, olha, o Minambi pode participar do amplo. Enfim, é uma questão que vai ser uma decisão, não é nossa, óbvio, é uma decisão do governo. Depois ver se o Minambi ou não. Mas o GCA a gente já incluiu aí. Não está atualizado ainda, mas a gente já vem colhendo informações em outros fóruns como esse que a gente está fazendo e colocando. E vocês vão poder... dar outras opiniões aqui, né? A gente espera que vocês nos digam se isso aqui está bom ou não e o que é que deve ser melhorado. Depois, a comissão ampla, e isso aqui a gente tem por base a Loto, mas também um despacho presidencial da Pinote. Então, a gente colocou todo mundo aí. E por último, qual seria? A gente sabe que já mudou o nome, tá? Essa apresentação aqui era um pouquinho mais ampla. O Conselho Nacional já não é de Agitação e Consultação Social. É o Conselho de Auscultação e as comunidades. Das comunidades, enfim. Mas ele se reúne nacional, provincial e municipal. Então o que a gente pensa é que quando ele se reunir e o tema for ordenamento território, ele automaticamente vira o quê? O Fórum Nacional Urbano. Ou o Fórum Nacional do Território, como o Angola quiser chamar. Quando ele se reunir municipal, ele vai ser o Fórum Municipal Urbano. Por que isso? Para não estar inventando. É muito mais fácil o governo aceitar a gente pegar já as instituições que estão no quadro legal e dizer, olha, é isso aqui que a gente quer. Então, essa é a estratégia. Vamos avançar? Então, você veja que tem três momentos, né? Depois, reforçar institucionalmente o Inoto ao nível nacional, especialmente provincial. Então, o Inoto, ele é o elo de ligação entre que articula, né? Até... Então, percebam que antes a gente tinha um núcleo que era mais ou menos separado, agora a gente tem que integrar os três aspectos. Vamos lá. Antes era assim, ó. Esse é a atual orgânica, né? O Minu ali, o MPDT, e a gente tentou fazer de maneira um pouco mais integrada. Vamos avançar. Reduzir o atual número de instituições, especialmente as comissões e gabinetes que existem, que atuam de maneira sobreposta e gradualmente transferindo esses quadros, né? Então, claro que isso tem que ser feito com calma, mas é promover a capacitação continuada de quadros no domínio de ordenamento territorial urbano por meio do IFAL. Então, olha, reduzir o número de instituições, depois a gente revisa as atribuições das instituições de ordenamento territorial urbanismo e capacita e controla e cria mecanismos de... Não é mecanismo punitivo, tá? Mas é mecanismos de benefício, de incentivo, para que os quadros tenham incentivo. Você veja, as pessoas hoje do Inoto, elas se sentem extremamente desmotivadas, né? Quer dizer, porra, eu vim aqui para fazer isso aqui e está fazendo 30 gabinetes aí, eu não faço nada. Então, avançando aqui, criar um mecanismo de avaliação continuada do desempenho dos quadros técnicos e incentivo à produtividade laboral e à melhoria contínua. Então, ter planos de trabalho que liguem-se a competências e que a avaliação do desempenho seja para incentivar e não punir. Você incentiva as pessoas, né? Criar um mecanismo de transferências institucional de quadros, privilegiando INOT e administração municipal. Então a gente tem os gabinetes hoje super reforçados, com muitos quadros. Esses quadros não vão ser colocados na rua, porque o país precisa deles, inclusive. Então, necessariamente a gente vai mudando, enquanto a gente vai mudando aquelas atribuições, a gente vai jogando aquilo no INOT e na administração local. Estabelecer um calendário definido e gradual de institucionalização das autarquias municipais. Então a gente pensa que podem ter 4 níveis em Angola, muito claro. Hoje em dia existem 2, que é o quê? As administrações do país e as de Luanda. As de Luanda são um bocadinho mais reforçadas. Óbvio que houve um retorno, porque o Eugênio Carneiro agora se autonomiou. Era o presidente da comissão administrativa, né? Agora é do município. Isso é um recuo. Mas a experiência que Quilomba Quiache teve ali por pouco tempo, né? Até de cobrar algumas taxas, que terminou não acontecendo. Mas a gente se baseou um pouco naquilo para criar 4 níveis. Só existem esses 2 agora, que é a lei geral que o MAT fez em 2016, em outubro. Depois a lei uma lei de administração municipal específica feita pelo governo provincial, que é o que o governo provincial de Luanda já fez. Então, você tem o orçamental limitado e você vai para o orçamental e patrimonial. Mas a gente quer que tenha a ideia, sim, da comissão administrativa, que ainda não existe. Mas ela pega, e o que é que ela teria? A tributária, ele começa a cobrar tributos, e isso já tem essa ideia na cidade do Quilomba, quando se fala em taxa de urbanização, taxa de serviço, então a gente não está tentando inventar também. Estamos tentando se basear naquilo que Angola acha que é palatável. E por último, a questão da autarquia, que teria regulamentar, que é fazer regulamento, fazer leis, é quando vai ter a Câmara. Né? A Câmara Autárquica é quem vai aprovar o plano. Então seria esse, e a gente pensa nisso, vamos lá. Aí, vamos lá. Esse é o próximo, né? A próxima diretriz da PNOT, você veja que uma era programática, a segunda institucional e a terceira é legal. Harmonizar o quadro jurídico legal do ordenamento território e urbanismo, a Constituição e a nova agenda urbana. Tem uma série de leis que não somos nós, um dos artigos da Constituição pedem essas leis. E o que é que a gente fez? A gente foi na Constituição de Angola. A Constituição, pessoal, eu acho que todo mundo aqui já deve ter lido, mas a Constituição tem sempre 3 tipos de normas. Uma norma é assim, está garantido na Constituição o direito à liberdade de movimento e tal. Essa é uma norma plena, de eficácia plena. Porque você não precisa fazer nada, ela já está ali, ela já diz tudo. Mas tem normas que são assim. A lei fixará como funcionará a progressão urbana, etc, etc e tal. E outros assim, são garantidos às comunidades locais o direito à terra, de acordo com a lei e a Constituição. Né? Essas duas tipos de normas, que é a de eficácia limitada e restringível, a gente tem que fazer essas leis. Porque se você não faz a lei, gera-se a dúvida. E essa lei tem que ser debatida, obviamente. Mas o que a gente fez foi identificar todas essas leis que tem que ser feita, que a Constituição pede, para dizer, parlamento, essas leis tem que ser feita. E a gente pode até apresentar minutas. Uma delas é a minuta de periurbana, né? Que a DW preparou há muito tempo, a gente incorporou no nosso pacote, fez alguma revisão para se tornar um pouquinho mais palatável e vocês vão ver como ela se enquadra. Né? Mas a gente está tentando tratar. Então, é uma quantidade de leis aqui, por último, harmonizar a lei de bases gerais. Então, percebam que são diversas leis que estão lá, né, na Constituição, basicamente. Aí, vamos lá. São 3 só diretrizes. Tá? Então, percebam, são 3 diretrizes para PNOT. Apenas. Ah, mas é... Como é que vocês vão fazer só 3 diretrizes gerais? Depois as subpolíticas vão cada uma ter 7 diretrizes. E essa é a estratégia. Então você faz 3 diretrizes guarda-chuva, né? Um no pilar socioeconômico espacial, que é o programático, que vai jogar para 7 programas depois. Você faz uma geral legal e uma geral institucional. Vamos agora para as diretrizes de desenvolvimento urbano. São 7. A primeira tem a ver com planeamento e desenho urbano. E em que ponto? De simplificação. O que a gente quer é simplificar o sistema de planeamento urbano de Angola. Esse sistema todo de... Veja, aí eu sou dono de um terreno, né? Eu sou um developer. Eu desenvolvo, eu sou uma pessoa do... Tá pronto o plano diretor de Viana. Ah, ok, vou lá construir minha casa. Qual é os afastamentos, etc? Ah, não tem, isso vai vir no plano de urbanização. Mas agora o plano diretor geral ficou pronto. Ah, e a informação tal, não tem. Então o que é que acontece? Existe hoje um sistema que não é só em Angola, tá? Todo mundo lusófono africano é assim, os PALOPs. Todos, Cabo Verde, a gente está fazendo a Política Nacional de Urbanização, de Urbanismo também em Cabo Verde. Em Moçambique vai começar agora, em São Tomé, em Guiné ainda não começou, mas é igual o quadro legal. É um quadro legal que você tem o plano diretor-geral, que dá um pedacinho de informação. Aí você vai, o plano diretor municipal dá mais informação. Aí o plano de urbanização dá mais. E o plano de pormenor. Só que, meus amigos, isso aí, nenhum território de todos esses países que a gente citou aí tem todos os níveis de plano. Hoje. Qual é o território? Falei, ah, mas hoje Luanda tem um PDGML, né? Que a gente não sabe se está aprovado ou não, mas está. É, o PDM de Viena, que está quase aprovado. Mas cadê o plano de urbanização? Está faltando ainda. Ah, mas tem o plano de urbanização do Futungo. Ok, mas não tem o plano diretor de Belas. Então está sempre faltando um pedacinho da informação. O que a gente quer é, não, vamos concentrar tudo num plano só. E vamos, em vez de dizer que esse plano é um regulamento, não, ele vai ter vários regulamentos. E se tu quiseres mudar uma peça do plano, tu não precisa mudar tudo, que é o grande problema. Então é gerar um plano só, mas subdividir. É quase que a mesma coisa, digamos, mas é dar clareza do que é o conteúdo mínimo. Porque hoje em dia, Jaime Lerner vem aqui, faz um plano. Aí vem os ingleses, faz outro plano. O outro faz outro plano. Porque você vai no RepTool e é tudo muito genérico, né? Faça uma caracterização biofísica. Então o que a gente tentou fazer aí não é dar clareza a isso. Então é um conteúdo mínimo obrigatório incluir as diretrizes para concessão, transmissão e evolução dos direitos fundiários. Por que esse aspecto é importantíssimo? Porque liga terra à gestão de terra. A maior dificuldade hoje do administrador municipal é dizer onde as pessoas vão. E aconteceu aquele desastre na zona econômica especial, exatamente porque diversos níveis diferentes de poder estavam atuando, uns concederam a terra, outros disseram que não podia conceder a terra, o outro falou outra coisa, sei o que, deu aquele conflito de terra. Então a gente quer fazer isso para evitar esses conflitos de terra no futuro. A gente vai explicar para vocês a estratégia um bocadinho. Depois é, veja, então o primeiro é planeamento, né? O segundo é terra. Criar um sistema municipal integrado nacional de cadastro, gestão de concessão e transmissão da terra, com base no princípio constitucional do racional e efetivo aproveitamento. Então é colocar esse artigo para funcionar na Constituição, que é um artigo que ele tem que ser regulado, né? O que a gente quer é regular isso. Regulamentar a lei de bases gerais do ordenamento do território do urbanismo e a lei do regime de concessão e transmissão da terra para o desenvolvimento urbano sustentável e o direito à habitação e à qualidade de vida. Então veja, vai ter uma nova loto, mas a gente tem que ter regulamentos para essa loto funcionar. E a gente vai dizer quais são depois. Elaborar a estratégia gradual para a autarquização da gestão urbana. Então veja, é planeamento, terra, legislação e agora é o quê? Governação. Governação em dois aspectos. A autarquização da gestão urbana, descentralização e a segunda, consolidar o mecanismo de participação da sociedade civil e das autoridades tradicionais no planeamento de gestão urbana, com base no princípio constitucional da concertação social. Então todos os princípios constitucionais estão aí. Não é Nações Unidas dizendo o que Angola tem que fazer, não. É a Constituição. O que diz e a gente só está clarificando aqui. Então, por último, elaborar três aspectos. O primeiro ligado à questão das finanças municipais e da prosperidade das cidades, né? Que é elaborar a estratégia nacional para financiamento da urbanização com base no princípio constitucional da função social da propriedade. E por último, elaborar a estratégia nacional para prevenção e requalificação de assentamentos informais. Eu tenho falado muito nisso, né, já. Com base no princípio constitucional de que todo cidadão tem direito a acesso à habitação e à qualidade de vida, que é o artigo 85 da Constituição, e o princípio de política fundiária que determina que a terra para habitação é garantida pelo Estado. Está no decreto 216 de 11, no artigo 8. Então esses dois decretos são os norteadores disso aí, de elaborar a estratégia para prevenção e requalificação. O que é prevenção de assentamentos informais? Não é colocar a polícia para as pessoas não fazerem, não. É você já fazer a habitação antes para as pessoas terem opção e não invadirem terra. É o contrário, tá? Às vezes prevenção, tem gente que diz, prevenção é, não é prevenção policial, é prevenção de produção anterior, né? E por último, elaborar a estratégia nacional para a promoção de resiliência urbana às alterações climáticas nas cidades angolanas. Qualquer política que não pense as alterações climáticas, ela não está enxergando a realidade atual. E é de onde vão vir os grandes fundos, né, de alteração. Em Angola tem uma boa parte da sua população morando a menos de 5 metros de altitude, que é considerado, é inclusive um dos fatores de vulnerabilidade econômica, de acordo com as Nações Unidas. Agora está saindo se graduar para o país de média renda, e esse é um dos aspectos, quantidade de população vivendo abaixo de 5 metros, né, do nível do mar. Pronto, eu vou passar agora com um pouco mais rapidez, todas as sub-políticas têm tem subtemas, tá? Então depois vocês vêm com calma. Mas o que a gente quer dizer é que não é que o plano de urbanização em pormenor vai sumir. Não, vai ter um novo paradigma para eles. Depois a gente explica algumas coisas. Vamos passar mais rápido. Isso aqui, ó, tem uma série de coisas, tá? Na questão dos direitos fundiários. Pode passar. Aqui tem uma série de coisas também para o regime da terra. Vocês vão ter o tempo para mandar para a gente, para avaliar essa apresentação e mandar para a gente os inputs, tá? Esses são as sub-recomendações. Vamos lá? Então, ó, todas têm sub-recomendações. Então, olha, a sub-recomendação de participação também. Pode ir. Então, aqui tem esse mecanismo. Quem participou daquela... Acho que você estava, né, Ilídio, do financiamento da urbanização convocado. São os instrumentos lá. Esse aqui, ó. Eu vou parar um pouquinho nesse, porque esse interessa a todo mundo aqui, né? O que é que a gente pensa? Olha, a gente já quer integrar no planeamento que na hora de você fazer um diagnóstico, e a gente está tentando dar as metodologias, a gente quer fazer um manual, tá? Já estamos fazendo, na verdade, esse manual. E esse manual vai dizer assim, você que está fazendo o plano diretor em Angola, primeira coisa, leitura cartográfica. Você faz uma leitura cartográfica e identifica todos os assentamentos informais. E você vai classificar de três maneiras. Você vai dizer que ele é estruturado, não estruturado, como o PDGML fez, em área de risco. O PDGML não criou muita clareza nisso, mas é importante, em área de risco. E aí, a partir disso, ele já cria um zonamento para cada um desses. Tá? Vamos passar aí. Então, a primeira coisa, a metodologia é para cada classificação de MUSEX, e a gente já criou, e isso é com base no que as Nações Unidas diz que é o direito à moradia adequada. Você tem que levar em conta todos esses aspectos, né? Habitabilidade, disponibilidade de serviços, a viabilidade no sentido de affordability, né? Viabilidade financeira, acessibilidade, etc. Depois, é estabelecer um paradigma para a regularização fundiária e requalificação em sítio. Ou seja, tudo que for considerado estruturado, e a maioria vai ser considerada estruturada. Eu acho que o PDGML, o grande erro dele é dizer que a maioria não é estruturada. É o contrário. A maioria é estruturada, porque o estruturado não precisa estar completamente estruturado. Mas é o que você vê que é muito simples de resolver a situação em sítio. Então, você cria já o que a gente chama de zona de interesse social 1, para regularização fundiária, muito claramente. Então, é assim, no momento em que isso aqui já está classificado, a gente já tem diretriz de política fundiária. As pessoas já sabem como receber o título da terra e elas podem chegar até o direito de propriedade. E a gente vai explicar para vocês o mecanismo disso aqui com mais cautela. Aí, indo para a segunda. O segundo modelo é o modelo da reconversão, né? Então, quando não é estruturado, por quê? Porque está atrapalhando uma via de existir, está atrapalhando alguma coisa importante, aí você faz a reconversão. Mas a reconversão aqui, a regra é simples. Ninguém pode ser expulso. E como é que você faz para ninguém pode ser expulso? Primeira coisa, a densidade tem que ser maior, que é o problema de hoje, da requalificação do Cazenga. A densidade é menor do que era. Necessariamente vai ter gente que vai ter que sair, né? Porque se a densidade era essa, se você está fazendo nova habitação, uma parte vai para o mercado imobiliário para poder custear o resto, né? Então, você tinha 500, você vai ter agora 400 casas, sendo que 100 vai para o mercado. Vai sobrar 300, 200, vamos dizer, onde é que está minha casa? Então, o que a gente quer é que esse mecanismo é bom, é válido, ele é inteligente, mas tem que ser assim, olha, tem 500 pessoas morando, vamos criar 700 habitações e essas 200 têm que ter capacidade de pagar as outras 500. Então é a verdadeira reconversão. O instrumento não é ruim, ele tem que ser melhor regulamentado, né? Ele tem que ser melhor entendido. Depois da reconversão, esses dois são os corretivos, digamos, e dois preventivos. É classificar o solo urbanizável em dois tipos, para autoconstrução dirigida e para habitação vertical. O de autoconstrução dirigida tem vários mecanismos de financiar a urbanização dele. E a autoconstrução dirigida não deve ser para classe média. Tem muita gente falando, vamos fazer autoconstrução dirigida, eu vou participar de um projeto. Autoconstrução dirigida, pessoal, é para quem não tem dinheiro, para nenhuma outra hipótese. Não é para quem quer fazer negócio. Autoconstrução dirigida é para o gajo que não tem capacidade de poupança para entrar de outra maneira. Então, você vai fazer lá as vias, primeiro, talvez até seja de terra, depois você faz gradualmente, vai melhorando a infraestrutura do lugar, mas pelo menos você dá um terreninho para ele e dá um kit. Que ele, junto com a comunidade dele, pode até, usando o Kishikilo ou alguns mecanismos deles ali, ele pode tentar ir pagando esse kit para ganhar o segundo kit e ir fazendo, mas deve ser até uma coisa que fomente a indústria nacional. A indústria nacional de tijolos, né, você faz assim, você diz, olha, tu vai produzir kit e você já garante. Então, é uma coisa... E ele vai ter que fazer a própria casa, porque se ele não fizer, ou se a comunidade ali não ajudar ele a fazer, não tem como. É muito difícil de inserir essa pessoa no mercado. O último é o de habitação social vertical, que é a habitação que hoje, digamos, o Estado tem feito, que a gente acha que não, ele não deveria se preocupar com a horizontal. Ele tem que fazer principalmente a vertical. E ele só vai fazer a vertical porque é difícil fazer a autoconstrução dirigida em vertical. Você tem que garantir ali alguma engenharia, alguma coisa. E isso aí a gente vai ter um estímulo especial, porque veja, eu estou pegando uma terra que é de um general e estou dizendo, aqui é a habitação de interesse social. Ele vai dizer, epa, não quero. Vai dizer, não, general, mas tu tens uma vantagem. E a gente vai explicar depois como é essa vantagem, como tudo isso se liga, tá? Como é que isso é feito. E por último, o paradigma para o regime de arrendamento urbano de interesse social, que vocês também vão entender como é que é. Então, ó, vamos focar só naquela parte. Ah, o de resiliência. Depois vocês veem, tá? Então, os princípios-chave são esses aqui. Olha, toda... Pode passar. A gente quer simplificar aí para algumas informações mais chaves. Tudo aqui na Constituição. Estão vendo aquilo que eu falava, ó? A terra é propriedade nos termos da Constituição e da lei. Então a gente quer fazer essa lei, para que fique claro o que essa lei está dizendo. A Constituição está dizendo que a terra é propriedade do Estado e o racional e efetivo aproveitamento. Ninguém sabe o que é o racional e efetivo aproveitamento, porque a lei não existe. A gente está tentando definir o que é esse racional e efetivo aproveitamento. É a mesma coisa aqui, ó. Todo cidadão... Não tem nenhuma aí, por sinal. Passa a próxima. Aqui, ó. A lei define. Quando ele fala a lei define, aí tu precisa da lei mesmo. Porque a outra é restringível, né? Eu estou dizendo que aqui acontece, mas que a lei vai restringir. Essa aqui eu estou pedindo a lei. Então é aquilo que a gente estava falando, os exemplos que a gente estava dando. Pronto, a simplificação do sistema de planejamento físico territorial, isso é do Renote, tá? Só tem dois planos publicados em Diário da República, que é a maneira de ser aprovado em Angola. Quer dizer, tinha, né? Até 2015, eu não sei se mudou muito. Mas esse é o dado que a gente tinha consolidado do REL. Passa. Então, o sistema de planejamento, vocês sabem que é esse, super complicado, cheio de plano. E o que a gente quer, não, é criar um conteúdo mínimo para o PDM. É dizer, olha, para tu fazeres um PDM, o teu plano diretor municipal tem que, primeiro, ter um perímetro urbano. Se não tiver perímetro urbano, não é plano. Luanda, até hoje, não tem perímetro urbano. Perímetro? Urbano. O perímetro urbano. E por quê? E isso foi extremamente ruim para Luanda, né? Porque fizeram o Sequel lá longe. Claro, toda a área é possível. Não tem um perímetro, não tem dizendo, ó, a área urbana vai até aqui. É o foral, né? É isso. É que, tu sabes que essa coisa do foral, a carta do foral era o que o rei de Portugal dava para uma cidade para se criar um município, né? É um instrumento de centralização. Aqui em Angola se usa o foral para criar a cidade, enfim... Eu não gosto do termo foral, mas é um termo histórico, né? O que está na lei. É um termo histórico, mas a gente tem falado de perímetro urbano, que também está na lei, né? Tem no Reptur, por exemplo, tem várias coisas, porque isso é mais claro para as pessoas entenderem e é mais flexível. Porque o foral é como se fosse um mecanismo de centralização mesmo. É assim, olha, tu agora tem poder sobre tua terra aí. Eu te dei um fórum. E o teu aglomerado urbano é uma cidade. É isso que o foral dá, né? E só a cidade é que é uma autarquia, né? Uma câmara. O outro pode ter uma vila. A vila, ela vai ainda depender do Estado. Enfim. Mas é o perímetro e o macrozonamento. A definição de áreas concedíveis e não concedíveis e reservas fundiárias. Para que tudo não vire reserva fundiária, porque em Luanda tudo é reserva fundiária. Então as pessoas vão lá e ocupam a reserva fundiária. Né? Tudo é reserva. Que está à volta de Luanda, você diz, eu vou construir aonde aqui? Seja, reserva. Aqui reserva. Então, o zonamento da macrozona urbana, e aí não é um zonamento de usos, é um zonamento conceitual, o uso e ocupação do solo, o loteamento e parcelamento do solo, o portfólio de instrumentos de desenvolvimento urbano, o sistema viário de transporte e infraestrutura, o sistema de equipamentos coletivos, o código de obras que hoje se chama REGEU, tá? Que é o REGEU, e o código de posturas que ainda não existe, que tem alguma coisa no Código Civil, mas que é necessário um Código de Posturas para não acontecer o que acontece, por exemplo, atrás do BPC tinha um café, que quando eu estava aqui em Luanda, em 2008 e tal, eu ia lá tomar meu café, atrás do BPC, sabe qual era? Hoje está fechado. Porque o BPC fez uma obra, nunca acaba aquela obra, ele invade a rua como ele quer, ele faz as coisas e o café tem que fechar. Que é o que acontece, né? Você às vezes faz umas obras e não anda que aquilo complica a vida dos comerciantes à volta. Enfim, então percebam que a gente já destrincha quais são... Esse é o conteúdo, mas não precisa ter um regulamento só. Você pode ter várias leis. Se eu quero mudar o perímetro urbano de Luanda, eu não preciso mudar o uso do solo. Ah, eu estou mudando só o perímetro urbano de Luanda. Então, o plano diretor, na verdade, seriam várias leis. Isso seriam leis autarcas, quando eles fossem autarca. Inicialmente seriam leis... Você tem a lei da República, né, de Angola, que é um guarda-chuva para todas, e a partir do momento em que gradualmente as autarquias forem surgindo, elas vão ter o poder regulamentar e vão criar suas leis. Então vai ser mais ou menos espelho. Então, se eu quero mexer nisso, eu não preciso mexer nisso. Se eu quero mexer nisso, eu não preciso mexer nisso. E por aí vai, que é como funciona já, né? Aqui é o tal quadro, para vocês entenderem como se evolui da administração, para a administração específica, para a comissão e para a autarquia. Então, em todas as coisas, e a nossa ideia, que a gente discutiu com o Mate, né, era inclusive que Quilamba e Sequele, mesmo não sendo municípios, mas a Constituição fala que pode haver autarquias inframunicipais. Então, como são novas cidades, é mais fácil ter um novo jeito, né? Então, começa por Quilamba e Sequele. E elas vão na frente. Aí os municípios de Luanda vão atrás. Esse aqui é Quilamba e Sequele. Aí quando o Quilamba e Sequele vier para cá, os municípios de Luanda vêm para cá. Quando o Sequele for para lá, o município de Luanda vem para cá, e aqui vem as capitais provinciais, Soio e Lobito, né? Os principais. Quando forem para lá, aí para cá vem as cidades intermédias, Negage, Bailundo, né? Umas cidades de tamanho médio aí. E você vai gradualmente vendo qual são. Mas é importante estabelecer esse calendário. A base constitucional é essa. A gente sempre está falando da Constituição, porque tem que se respeitar a lei dos países. Então, perímetro urbano. O perímetro urbano é o primeiro porque ele é tão importante como instrumento. E aí, no manual, a gente está dizendo como é que o perímetro urbano tem que ser calculado. E a gente sabe como calcular ele, né? Porque ele define o quê? Passa aí. Ele vai definir três áreas. Urbana, urbanizável e rural. E por que o perímetro urbano é tão importante, pessoal? Porque o perímetro urbano é quem dá a demanda e a oferta de terras. Se o meu perímetro urbano é muito grande, o que acontece? Eu vou fazer Sequele aqui, vou fazer Quilamba aqui, tudo longe. Eu vou precisar de muita viatura. Se o meu perímetro urbano é muito pequeno, o que acontece é que eu não tenho terra para urbanizar. Né? Porque eu não posso urbanizar em terra rural. A terra rural é para outro uso. Então o meu perímetro urbano tem que ser ideal. Como é que você calcula o perímetro urbano? Você tem que calcular qual é a densidade que você quer. Ah, eu preciso da densidade de 150, 300 habitantes por hectare. Ok, isso aqui eu tenho quanto? Vai crescer quanto? O INE já está me dizendo quanto eu vou crescer até 2025. Então o INE está dizendo isso, eu tenho essa população, eu vou precisar acomodar isso aqui. Se eu precisar acomodar isso aqui, e eu sei que infraestrutura vai tomar 40%, então eu preciso dessa quantidade de lote, né? Com base nesses lotes mínimos aqui que eu tenho. Então é isso, é um exercício que é factível de fazer. E eu inclusive digo que a gente pode começar a fazer isso imediatamente. O IGCA se juntar com o INOP, se juntar com alguns gabinetes assim, se junta aí e faz o perímetro urbano de todos os municípios de Angola. E isso vai deixar uma coisa muito clara, precificar. Né? Como é que se precifica a terra? É uma grande dúvida. Primeiro, tem que saber se ela é urbana ou rural. Senão, como é que eu dou o preço? Né? A terra urbana tem um outro valor que a terra rural. Essa é a primeira chave. A segunda coisa que eu tenho que saber para o valor da terra é infraestrutura e localização. Isso é fácil até de ver. E a terceira é quanto eu posso construir. Eu posso construir uma casa ou posso construir um prédio de 40 andares. Isso muda completamente o valor da terra. Né? Como é que a gente... Então, o que é que a política está pensando? A gente está pensando que dá para fazer isso imediatamente, por exemplo. Todos os perímetros urbanos de Angola. Vamos lá. Depois que você classifica, aí você tem a qualificação do solo, né? Que é os dois instrumentos, classificação e qualificação. Como é que é a qualificação? Novamente eu vou no diagnóstico, levantamento cartográfico, e já vou identificando ali. Como eu fiz para o Muset, né? Eu digo, olha, as aldeias estão aqui. Essa área aqui é a zona que está lá no decreto e na lei de terras, é a zona agrária comunitária. Aqui eu já sei que a gestão da terra é o direito, o domínio útil consuetudinário. Já não há discussão. Aqui eu sei que é uma área de preservação, proteção ambiental. Eu já sei que na Constituição ela é domínio público. Acabou, é domínio público. Aqui é uma área mineira. Eu sei que a área mineira é domínio público do Estado angolano. Zona mineira. Então isso já é domínio público. Ah, mas A lei de terras hoje diz que domínio público não é alienável. É, a lei de terras diz isso. Mas a lei de terras tem feito o contrário. A lei de terras tem alienado o domínio público. E a gente encontrou um mecanismo para fazer, reinterpretando a lei de terras. Então, aqui é a zona turística, do lado de Calandula, né? Aí, como é que funciona a terra em Angola? Terra é propriedade originária do Estado, mas há o reconhecimento de direito à propriedade, mas ele só é dado à nacional. Como é que eu convenço um sul-africano a fazer um resort numa situação dessa? A gente pensou isso também. Então, quais são os desafios de Angola em relação à terra? A terra é toda do Estado. Há direito à propriedade privada. A propriedade só pode ser para nacional. Tá? São é os artigos da Constituição. Não sei se vocês conhecem. Quer, volta lá na Constituição, porque eu estou vendo dúvidas aí. Não, mas a Constituição... Os estrangeiros volta podem, lá. Podem comprar terra? Tá. Não. Só o direito de superfície ter. Está aqui. Direito de superfície? Sim, sim. Não pode ter direito de propriedade. Ah, propriedade. Ah, ok. Vamos lá. Não, mas eu devia ter parado nessa coisa, porque isso é aqui. Terra... Aí, ó, são reconhecidas as comunidades locais o acesso e uso à terra. E eu gosto desse artigo porque ele não fala em rural. E todo mundo quer dizer, ah, mas é só para terra rural. Eu digo, não. As comunidades urbanas também estão incluídas aí. Não tem rural. Não, mas a gente sabe o que é. Eu digo, ué, quem fez a Constituição não colocou, não restringiu isso aí. Tu estás querendo restringir isso na lei? Vamos discutir a lei, então. Mas aqui na Constituição não está falando nada. Aí depois, não prejudica a expropriação. Vai para a próxima página. Direitos fundiários. Não, direitos fundiários. A terra é propriedade do Estado e a terra é domínio privado. O Estado reconhece e garante o direito de propriedade privada da terra. A concessão pelo Estado de propriedade fundiária privada vem com sua permissão apenas a cidadãos nacionais. Como está na Constituição, acabou. A lei não pode mudar isso. A gente tem que lidar com essa realidade. Como é que a gente tentou lidar com ela, né? Não vamos, tem que respeitar a Constituição. Vamos avançar? Então, zoneamento urbano, né? A qualificação. O perímetro urbano classificou aquilo como urbano. Como é que a gente qualifica? Duas maneiras muito simples. É área de conservação ou área de transformação? Parece até bobo, né? Mas o zoneamento hoje, a cidade tem uso misto. Tu não precisa mais dizer que ali é residencial, ali é não sei o que, não. Tu tem que dizer, olha, isso aqui é uma área de conservação e transformação. E o que é que isso está dizendo? Conservação é a área que já está mais ou menos boa, que é a Baixa de Luanda ali e tal. E transformação, por exemplo, é aquele pedaço da Baixa perto do Porto, que precisa de um projeto. Vocês estão entendendo a diferença? Então... Na leitura cartográfica, a pessoa já vai classificando, ó, isso é uma mancha de conservação, isso é uma mancha de transformação, isso é uma mancha de conservação. Na transformação não existirão usos incompatíveis? Não, exemplo, não há problema de uso. Vou viver ao lado de uma fábrica de indústria pesada? Tu vais entender que aí são as áreas estratégicas. Para fazermos o debate, era melhor já acelerar um pouco. Claro, claro. Eu peço desculpas, é porque vocês viram que é bastante conteúdo, né? E eu gostaria de falar disso aqui, porque eu gostaria de ter essa coisa. Veja, vai, avança aí. As zonas de expansão só são dois tipos. Expansão planeada ou regulada. O que é a planeada? É Sequele e Quilamba. O que é a regulada? São todas as outras. O Estado não interfere. O Estado diz como é que é e as pessoas vão fazendo, os privados vão fazendo de acordo com as diretrizes do plano diretor. Mas não precisa ter. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que só na zona de transformação e só na zona planeada é que eu preciso de plano de urbanização. O resto eu não preciso. O resto, a própria lei já está me dizendo como eu vou atuar. Então eu estou diminuindo o peso do plano de urbanização. E eu não estou transformando ele mais em obrigatório. Ele é quando o Estado quer o desenho urbano como instrumento. E por último, as especiais. E aí as especiais é sempre o que tu falaste. Tem dois tipos de especiais. A de interesse, que é uma conservação a mais, e a... Não, que é uma transformação a mais, digamos. É uma maior transformação. E a de preservação, que é uma conservação a mais. Então a de preservação é ambiental e patrimônio. Fica bem claro para todo mundo. As de interesse são duas. A social, que vai abrigar aquelas zonas que a gente falou, para vocês são as quatro, e a estratégica. Uma das zonas três estratégicas chama zona industrial. Porque realmente a indústria é uma coisinha à parte. A outra soma zona econômica especial. Sabe? A outra soma zona para infraestruturas, que é para aeroportos, etc. Já sabe que é domínio público. Já sabe que é coisa. E por que a gente está chamando essa zona de interesse estratégica? Porque a gente não quer que nela se evolua para o direito de propriedade. Ninguém ali pode ter direito de propriedade. Aquela zona é estratégica. A gente não quer que, mesmo um angolano, consiga ter o direito de propriedade sobre uma zona que é de interesse do Estado. Ele vai ter 90 anos de uso daquilo. E ele assim já faz negócio. E assim tu não evita um investimento estrangeiro. Porque o investimento estrangeiro diz, a regra é igual. eu vou para essa zona de interesse estratégico, que é a zona de investimento industrial, onde vai se fazer o mall. Ele diz, eu vou fazer aqui, e eu sei que eu tenho 90 anos de uso, 60 anos, como é hoje, com mais 60 anos renovável automaticamente, eu consigo fazer a minha coisa. Mas o que acontece? Por que é importante que nunca se evolua o direito de propriedade? O que aconteceu em Cabo Verde? Um chinês comprou tudo agora lá. Se esse chinês vai à falência porque a China vai mal, ele fica um elefante branco lá, porque ele termina não fazendo investimento. Por exemplo, o que, é que vai acontecer? Como é que você... Se esses prédios aí, que estão tudo construídos pela metade, eles podem ficar quantos anos assim? Então, é criar isso aqui. Se a gente define que aquilo é uma zona de interesse estratégico, você define, olha, se tu não construir isso em 10 anos, meu amigo, tu não está cumprindo a utilização útil e efetiva. O Estado toma para si e outra pessoa vai terminar o prédio. Vocês estão entendendo o mecanismo? Então, o mecanismo é para evitar elefante branco, é para evitar, e é só nas zonas estratégicas. Em todas as outras zonas de transformação e conservação, os angolanos vão ter direito à propriedade. Não tem problema. Mas nas zonas estratégicas, não. E na zona de pesado, todas essas zonas aqui, não. Menos a social. A social, que é onde os mais pobres moram, eles vão começar com um domínio útil civil. No momento em que aquilo é declarado uma zona especial de interesse social, todo mundo já tem direito ao domínio útil civil. E aí, como é que tu faz para chegar ao direito de propriedade? Você tem 50 anos, você pode dar entrada um ano depois. Ou pode dar 50 anos. Por que a gente fez 50 anos? Porque às vezes as pessoas demoram para saber das leis. 50 anos parece muito, né? Mas não é. E o que é que a gente quer? É que as pessoas tenham direito à propriedade, mas só se elas não tiverem outra propriedade. Porque isso evita o quê, meus amigos? É a especulação de gente que sabe que o Estado vai conceder. Porque o que acontece hoje no Brasil, por exemplo, ou em Cabo Verde, que é igual. 60% de quem mora no MUSEC hoje paga renda. Aqui em Angola não é muito assim ainda. Mas 60% das pessoas que moram em favelas no Brasil, elas pagam renda. Às vezes a traficante, às vezes até estão alimentando o tráfico de outra maneira. Ou as milícias, né? As milícias vão lá e cobram o gás também, mas cobram a renda. Cobram uma série de coisas. E o que a gente não quer é criar esse tipo de armadilha, de você ter grandes especuladores. O que esses grandes especuladores vão conseguir fazer ali é ter no máximo por 50 anos aquela brincadeirinha deles. Depois o Estado diz, olha, agora já tem um cadastro, porque em 50 anos a gente acha que a Angola vai ter o cadastro também. Então por isso o prazo de 50, ele tem o cadastro e diz... Tu já tem no cadastro aqui, ó. Tu não pode aceder à terra assim, porque o Estado garante a terra para habitação, mas ele tem que garantir para quem não tem. Não é sair dando para um... É para evitar o que acontece com as candongas, que a gente sabe quem são os donos das candongas, né? No fim das contas. Então é isso, é trabalhar com o informal, mas não ser inocente, não ser naive em relação ao informal. E presentear as pessoas por meio do informal, né? Mas evitar esse mecanismo. Então, só a última coisa... É isso aqui, tá? Percebam que cada tipo de zona aqui diz o direito originário da terra. Então, o domínio público do Estado é zona mineira, como eu já tinha dito, zona de proteção ambiental, zona de interesse estratégico 1 e 4, que é para aeroportos, portos, etc. E isso aqui, qual é o direito concedido? Na lei de terra diz assim, tem 5 mecanismos, né? Vocês sabem, é o direito de ocupação precária, domínio útil civil, domínio útil consuetudinário e direito de superfície e direito de propriedade. Percebam que nunca o direito concedido inicial é o direito de propriedade. Nunca vai ser. O direito de propriedade é sempre uma coisa que tu ganhas se tu cumprires a função social da propriedade. E como é que é isso aqui? O domínio público do Estado, quando é zona mineira, tu vai ter direito de ocupação precária. Usa por 20 anos aquilo ali, extrai. Depois, a renovação é restrita e ela é intransmissível, o direito não evolui. No caso do domínio útil consuetudinário, as regras já estão claras. Não tem prazo, não tem renovação, não é transmissível, o direito não evolui e ele só se extingue se toda a malta sair dali. Se todo mundo deixar de morar nas aldeias, aí se extingue. Mas isso é para as aldeias rurais, né? Para onde ainda há aldeias, na zona rural. O domínio útil civil, que interessa principalmente, que é na coisa, o que é? Tudo que você classificar como MUSEC e tal, aquilo automaticamente vira domínio útil civil. Você tem dois tipos. O tipo que está em risco, ele é para a zona especial de preservação ambiental. A área de risco, você tem que tirar aquelas pessoas, porque aquela pessoa pode morrer. Então não dá para deixar a gente em área de risco. O Estado tem que criar algum mecanismo em 10 anos. Ah, mas 10 anos talvez seja muito, o cara já morra, mas você tem que dar algum mínimo, porque senão nem o Estado nem ele, você não pode dizer amanhã sai. Então na área de risco, 10 anos. Se for em não risco, nas outras zonas de direitos sociais, veja que não é renovável, tu não vai renovar o domínio do consuetudo civil. Ele não é transmissível, ele só vai ser transmissível precariamente, mas não em cartório, né? E ele só vai evoluir se tiver critérios específicos. Então, por exemplo, na reconversão urbana. Como é que ele evolui? É se o gajo está usando a casa para habitação. Se ele está usando para arrendar, desculpa, aqui é função social. Então, tu recebesse uma terra do Estado, agora tu estás arrendando. Então, tu estás a entender o negócio, é para evitar o que tem acontecido, que é tudo que Angola produz de habitação social é saqueado por uma parte da população e depois é fazer negócios com aquilo ali, né? Em vez de ir para quem realmente tem que ser beneficiado. Então, o direito de superfície, o direito de superfície, a renovação é preferencial de 20 a 50 anos e uma parte não evolui nunca. Que é o quê? A zona agrária empresarial, por quê? Porque não existe direito de propriedade nas zonas rurais. É o que diz a lei de terras. Só existe em zona urbana. Por isso a importância do perímetro, inclusive, né? Para saber como vai evoluir para direito de propriedade ou não. As zonas e infraestruturas turísticas, por exemplo, que está do lado de Calandula, aquele hotel. Vamos imaginar que aquele hotel fosse de um português, ele foi à falência, e aí ele vai ficar para sempre ali, né? Porque os donos não querem vender. Porque tem o direito de propriedade, é minha propriedade. Não, a gente não evolui nunca com o direito de propriedade, é direito de superfície. O elefante branco dura até um tempo, depois tu diz, olha, está recuperado pelo Estado. As terras que o Estado, porventura, recuperar aqui, ó, digamos que tem um gajo, um museu com 50 casas, né? Ele tem 50 casas, ele está arrendando todas. Tudo aquilo depois volta para o domínio do Estado. O Estado pode usar aquilo até para arrendar aquelas casas. Pode ser até o estoque dele de arrendamento. Que a gente sabe o quão importante é Angola ter, qualquer país, ter habitação para arrendar para os mais jovens, principalmente para a juventude. E aqui o direito da propriedade é só se é o cumprimento da função social. O direito do cumprimento da função social é estabelecer aquilo que o plano diz. Se eu estou dizendo que ali no eixo da Deolinda Rodrigues, eu estou fazendo um comboio, estou fazendo um BRT, eu não posso querer fazer uma casa ali do lado. Tem que fazer um prédio. Ah, mas eu quero ter minha casa. Epa, pode ter tua casa, mas tu vai ter algumas sanções. Se tu não cumprir o mínimo, o Estado pode até recuperar isso aí. Se tu cumprir o mínimo para manter tua casa, tu vai pagar um imposto mais alto. Então são aqueles mecanismos que eu já expliquei, basicamente. Então percebam só. As terras concedíveis e não concedíveis, o próprio plano já está dizendo. Na hora que tu faz a qualificação do solo, o administrador já vai saber o que é concedível e não é concedível. De maneira, passa. Já vai ter clareza do que é domínio público e o que é comunitário, o comunitário rural e urbano, e já vai ter ideia do qual é o direito que vai. E você só evolui para o direito de propriedade dessa maneira. Pronto, passa agora e vamos já abrir para o debate, tá? Então, olha, esse documento vai todo para vocês, vai passando, feliz governo. Esse documento vai todo para vocês, aí é como se define a reserva fundiária. Tem uma série de coisas, é uma pena que não dá para ir muito além, tá? Isso aqui é aquele mecanismo que a gente já apresentou. Ah, só uma última coisa para falar, tá? Eu disse a vocês... Ainda tem o debate. Eu sei. Tem a divisão... Eu peço desculpas, viu? Realmente. Esse é o último princípio. Como é que a gente vai financiar tudo isso, né? Vocês assim, de onde vem esses valores? Não pode vir mais do petróleo. O valor vem da própria terra, amigos. A terra é propriedade originária do Estado. E o Estado, hoje em dia, dá de bola para o general que pegou a terra na Baixa, os 40 andares lá, para ele construir. E depois aquilo é lucro imobiliário. Mas aquilo não é. O que é que a gente está fazendo? Vamos ter um mecanismo para precificar a terra? Então vamos separar duas coisas. O direito fundiário do direito de construção. Uma coisa é o direito fundiário, outra é o direito de construção. Como é que tu sabes o direito de construção se nem tem plano ainda? Hoje em dia, o direito de construção é dado no caso concreto, né? Tu vais no IPGU, dá a entrada, o IPGU diz, pode construir tanto. Aí o gajo vai lá, constrói até mais, e ele tá bom, vou aprovar, não sei o quê. Ele vai construir aqueles prédios, um mais alto que o outro. O que é que a gente tá dizendo? Olha, tá separado os dois direitos. O teu direito de superfície não te dá o direito de construção. O teu direito de superfície dá o direito de construir a tua superfície. Então, percebam, passa. O teu direito de superfície, ele vai te dar o direito a construir a mesma superfície. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso construir 1.000 metros. Nas zonas de baixa densidade, isso não importa muito. Que é a população em geral. Quem vai construir a casa? Isso não importa. Mas nas zonas de mais alta densidade, que é a Baixa, a Talatona, é aí que o Estado capta dinheiro. Porque, veja, eu tenho 5 tipos de áreas. Eu tenho as áreas de proteção, que eu falei para vocês, seja de patrimônio, seja de preservação ambiental. E essas áreas eu vou dizer que o máximo é menor do que a superfície, né? Porque o gajo tem 1.000 metros quadrados na área, na Barra do Kwanza, e eu digo, olha, mas tu só vai poder construir uns 200. Porque a Barra do Kwanza é frágil, não dá. Ou então eu digo, olha, a tua casa é muito bonita. Eu vou transformar ela em patrimônio. Ah, mas o meu terreno tem 1.000 metros e minha casa só tem 500. Aí diz, não tem problema. Esses 500 a gente sabe o que vai fazer. Na hora que a gente separa as duas coisas, o que, é que eu posso fazer com ele? Eu posso dizer, olha, esses teus 500 tu pode transferir para o outro terreno. Tá vendo a ideia do transferir? E o que, é que a ideia do transferir gera? Gera que o Estado, na verdade, cria a terra, né? Ele cria a terra de duas maneiras. Um é expandindo o perímetro urbano e a outra é aumentando no plano. Ou diminuindo. Se eu crio terra, por que eu não posso expropriar com o direito de construção? Estás a ver? Em vez de eu ter que te pagar para fazer uma praça, eu vou te dar direito de construção. É um mecanismo, inclusive, flexível para o Estado se financiar e ter muito fácil acesso à terra. Hoje, um dos maiores problemas dos governos municipais é ter terra para fazer equipamento público, etc. Com esse mecanismo, você consegue. E aqui, ó, tudo isso você capta. Então, você tem três índices de construção. Tem o básico, que é sempre um. Você tem o mínimo e o máximo. O mínimo é o que eu tenho que construir para cumprir a função social da propriedade. Se eu não fiz o mínimo, eu não cumpri. Eu não vou ter o direito à propriedade. E essa é a minha sanção ao cara que quer ter a casa. Tu queres ter a tua casa? Vai ser direito de superfície. Vai durar só 60 anos, cara. E depois renova com mais 60, porque a lei está dizendo, mas tu não estás querendo. Ah, mas porque você tem que cumprir a função social da propriedade. Se a Deolinda Rodrigues tem BRT e tem trem, é para se fazer prédio ali. E aí quem comprar os apartamentos já compra com direito de propriedade, porque o developer já cumpriu a função social da propriedade. Talvez depois possa explicar isso com as questões. Vamos ver. Sim, ok. Já passou 40 minutos. Desculpe, todo mundo. Ok. Bom, eu gostaria muito de ouvir outras coisas, mas falta muita coisa. Esse é um encontro para dois dias, ok? Ok, mas de qualquer forma, obrigado, Thomas, por essa apresentação. Eu já não vou me alongar também, então vou deixar a palavra a quem quiser colocar questões, a quem quiser fazer um comentário, por favor, está em aberto. Beijo já agora. Oh, mais velho, mesmo mais velho, não é? Vamos dar agora. Mais velho está aí, já. Toma. Cheguei tarde, peço desculpa a todos. Mas a questão que eu gostaria de levantar aqui não é tão em questionamento. Mas talvez lançar uma espécie também de um rap para a própria DW que organizou este debate. O tema em si é tão interessante e a forma tão, digamos, corrida como foi apresentado não permite absorver aquilo que é o mérito da informação que aqui contém. Sim, né? Claro. O repto para DW, o repto para Thomas, enquanto UN Habitat, né? Talvez seria, em vez de um debate a sexta-feira, com este tempo limitado, é olhar para mais gente, stakeholders, talvez, né? E passar para um seminário, por exemplo. Né? Um seminário. Um seminário integrador, que não se esgota tão somente, porque esta é uma informação tão valiosa, que até o nível dos departamentos ministeriais temos déficit do entendimento e interpretação do que aqui está sendo dito. Temos várias vozes que se levantam em torno daquilo que são os direitos fundiários, em torno daquilo que é a capacidade de realização de cada cidadão no âmbito daquilo que é a segurança de posse jurídica, mas que, entretanto, a apresentação aqui feita de forma satélite contém informações tão valiosas, que se a DW e o UN Habitat, eventualmente, se existir necessidade de um financiamento, podem me acionar, né? Posso, inclusive, financiar, nos meus canais, financiar este seminário, que pode ser organizado para dois dias, para três dias, para uma semana, mas que as pessoas absorvam e, no fim, levam um certificado, se for o caso. Sim. Né? Este é o repto que eu lanço, não vou questionar. Tirou uma palavra da boca. Não. Só para reforçar, e a nível da... Era... E também perceber o foco. Qual é, primeira pergunta, qual é o objetivo deste documento? O apoio da UN Habitat ao Ministério do Urbanismo e aos outros ministérios? Qual é, primeiro, qual é o objetivo? E segundo, se for este apoio técnico aos ministérios, nesse caso, qual é qualquer contribuição, a validade da contribuição, como poderemos contribuir para o enriquecimento desse documento. E por último, acho que não foi nos primeiros slides, apareceu, tinha o núcleo duro onde estava o Minua, estava o MAT, estava o Ministério do Planeamento Territorial. Mas o ambiente aí, estamos, fala-se muito dos câmbios climáticos, alterações climáticas, e sendo Angola com os recursos hídricos que tem, acho que o ambiente fará sentido entrar aí. Mas muitos parabéns, foi um excelente trabalho. E quanto tempo foi quanto tempo fizeram isso? Olha, isso aqui, na verdade, isso é uma excelente pergunta, viu? A gente tem tentado, essa ideia do seminário, ela existe desde o começo da política. Quando a gente fez a programação, isso era para culminar no que a gente chama de Fórum Nacional Urbano. Esse documento, ele está em sua... Esse debate, óbvio que ele pode ser amadurecido, mas o João Domingos já teve acesso a ele, junto com o Alan, porque... O que é que eu fiz? Eu cometi algumas... isso não seja gravado, bem, eu sei que está sendo, mas eu tive que cometer algumas falhas protocolares, assim, que digamos que eu fui orientado pela minha contraparte, e a contraparte, a gente sabe como funciona em Angola. Não é a instituição, é a pessoa que está na frente da instituição, né? Que se você fala com três diretores do Minua diferente, cada um vai dizer uma coisa, vai dizer, não, vamos fazer amplo. O outro vai dizer, não, de jeito nenhum. Mas eu não vou citar nomes, obviamente, mas a minha contraparte que está com esse documento desde outubro do ano passado, na verdade em julho ele recebeu o diagnóstico e ele recebeu as recomendações em outubro, né? E eu comecei eu sozinho. E o meu objetivo é principalmente criar incêndios, assim, sabe? A gente apresentou isso no MAT e o MAT fez, pô, gostamos e tal. E aí o ministro Bonito disse, olha, vamos... Não cite nomes. Ah. Não, eu só estou falando dos nomes quando é coisa positiva. O ministro Bonito, ele falou, olha, esse manual a gente encampa também. Então, na verdade, eu já arrumei um aliado. O que é que eu quero? Eu quero criar champions. Você está entendendo? O que eu quero é gente que me apoie a levar essa agenda. Porque tem gente que, às vezes, não é nem que não quer levar, mas está com preguiça de ler, não sei o quê, diz, olha, não vou fazer direito... Então, o que eu estou tentando é fazer champions. Eu dou isso é para dar um gostinho mesmo. E depois a gente passa a apresentação, as pessoas dão uma olhada na apresentação, fazem contribuições, porque a gente não tem nenhum sentimento de paternidade contra essa política. Essa política tem que ser uma política nacional, debatida amplamente, as pessoas têm que dar sua opinião, depois a gente tem que chegar, depois o parlamento vai mudar ainda, vai ter debate, e a gente tem que entender que é assim que funciona uma política. Não tem outro jeito. E o que é que essa política é? Ela é uma plataforma. Ela gera sete temas, né, que é aquele que eu falei, terra, legislação, governação, planeamento e desenho urbano, redução da pobreza, né, urbana, finanças urbanas, finanças municipais, e depois a questão da resiliência e sustentabilidade urbana. E a partir daí você pode ter vários projetos. Então a política é como se fosse a nossa plataforma de atuação de longo prazo em Angola. E por isso é que é tão importante. Qual é o objetivo dela? É ser transformadora mesmo, é pensar de maneira integral, quadro legal, instituição, mecanismos, e criar mecanismos para Angola começar a fazer plano diretor mesmo, ou fazer planos efetivos, que tenham efetividade, e que já se relacione à questão da gestão da terra, que a gente sabe que é um grande problema hoje, que as pessoas estão atrapalhadas. Né? Então a própria lei de terras tem que ser revisada no momento que a lei de terras diz, domínio público do Estado, você não tem nenhum direito. Quando na verdade a gente já vê que quem faz um conserto na marginal ganha um direito de utilização precária para fazer aquilo ali, no domínio público, né? A pessoa que tem um restaurante na Fortaleza, aquilo é domínio público, né? Porque é um... Então ela vai ter também um direito de uso precário. Então as coisas já são utilizadas na prática, o que a gente está fazendo é formalizar, é deixar aquilo numa matriz para que as pessoas fiquem fáceis de entender a evolução das coisas e que isso vire manual. E o que eu diria assim, a nossa ministra já apoia bastante, e ela é quem está querendo levar isso adiante, etc. Então a gente tem uma série de champions, tá? E o que eu não gostaria de ter o gostinho de que a sociedade civil nem ao menos viu isso aí. A academia, as outras coisas. Então, olha, é muito bem-vinda a tua sugestão. Óbvio que eu tenho que falar, porque você sabe que as Nações Unidas trabalham para o governo. Trabalha com o governo. Então eu tenho que falar com a minha contraparte de que até financiamento a gente pode conseguir, que não há grandes coisas, e por que não fazer um seminário de 2 dias? É isso que a gente sempre quis. Mas não anuncia a falta de financiamento. Não. Olha, é um mecenas do Habitat. Uma pessoa muito ligada a essa questão de Habitat. Talvez eles... Só mais uma questão também. Ok, mais outra pessoa, só para... Ah, ok, para desculpar. Capitalizando a minha exatamente. Então, vamos voltar a... Temos outras pessoas que queiram intervir? Sim. Por favor. Ok. Ramalho, muito obrigado. Eu, de facto, foi uma aula, né? A forma como expôs o problema, estruturou, foi um trabalho, de facto, técnico, né? Que se fez. Fez uma consulta, acho, muito séria. A exposição, como já disseram os outros, é que foi tão rápida que a gente depois não conseguiu familiarizar-se assim, não é? Com alguns conceitos e alguns conteúdos que para nós seriam muito importantes para depois, se calhar, colocarmos as questões também com a pertinência que se pretendia. De todo modo, eu acho que acolhemos a ideia de que nós, sociedade civil, temos dessa... temos de levar isso para um outro espaço, portanto, de partilha, portanto, porque eu trabalho para a Rede Terra e o ordenamento do território, aliás, quando falamos de ordenamento do território, nós estamos a dizer exatamente que é na terra onde nós encontramos, não é? Na terra encontramos, portanto, muitos interesses. Interesse. E esses interesses às vezes conflituam em razão disto, de A, de B, etc. Portanto, é preciso harmonizar e compor esses interesses. E quem tem o papel de fazer isso é exatamente a política do ordenamento do território, que para nós não existe. Ok. A minha questão, se calhar, nós não temos a política de terras no país. Não sei se essa minha pergunta pode, em que isso pode se traduzir em relação, por exemplo, ao instrumento que está a nos apresentar, não é? Que é útil. Não sei se está a ver mais ou menos a questão, talvez mal colocada a questão. Não, mas eu entendi perfeitamente. Você está querendo entender melhor essa coisa, como a gente está usando o domínio útil civil, né? É isso a questão do domínio útil civil ou não? Não, baseou-se, portanto, no mais ou menos no naquilo que são os instrumentos normativos acima de tudo que existem, né? Claro, o decreto de 2011, estabelece a política de terras, a lei de bases foi uma dos fundamentais. A gente não inventou nada. Aí. Sim. Tudo está harmonizado com aquilo ali para quê? Para que não haja resistência dos setores. Né? Porque na hora que tu sabe, se eu chego para o MPDT e digo, olha, a tua pinote está errada, é as pootnes. Como talvez gostaria o Minua, né? Que eu levasse essa mensagem, dizer assim, olha, o Minua já fez as pootnes, o MPDT fez a pinote não serve para nada, o que serve é as pootnes. Eu disse, não, dá para ter os dois. Esse aqui é o PDM, esse aqui está ligado à estratégia de longo prazo. Então, nessa questão da terra, A Pinote tem um pilar somente sobre a terra e ele está acoplado ao planeamento urbano. A nossa estratégia é tentar, a partir do momento que os planos forem feitos, no começo, óbvio, vai ser no caso concreto a gestão da terra, mas a partir do momento que um plano for feito e que a terra for classificada e qualificada, que são os dois instrumentos básicos da Loto e do Reptur, se vocês forem olhar, os primeiros instrumentos é esse, é classificação e qualificação do solo. E a gente viu que é muito simples, é ter o perímetro urbano e depois o macrozonamento. São essas duas coisas. E a gente, inclusive, no manual está dizendo como o técnico chega neles, né? Pela leitura cartográfica, leitura técnica e leitura comunitária. São os três instrumentos. E, então, é primeiro uma leitura gráfica, de você fazer as manchas. Depois é ver tecnicamente se é aquilo mesmo, olhar os documentos, olhar as leis. E, por último, ir na comunidade e dizer, olha, é assim mesmo ou não? Ah, não, não é bem assim, é assado, etc. Fazer uma coisa. Mas, enfim, a gente propõe, inclusive, tem uma lei de terras circulando, vocês sabem, né? Tem uma minuta de lei de terras e uma minuta do ordenamento do território. A gente está fazendo as críticas e quer influenciar nessa minuta. A gente quer realmente influenciar e colocar algumas coisas que estão aqui, por exemplo. Entende? E nós temos... Por isso é que que a gente tem uma certa pressa em fechar esse pacote também, porque a gente sabe que as coisas estão acontecendo. Essas duas leis, eu não acho que elas vão ser aprovadas antes das eleições. Né? Então, as eleições me parecem um prazo factível para a gente influenciar juntos esse processo. Tá? E eu não vejo uma vontade do governo em levar isso adiante, sabe? Isso é a coisa que eu diria que é mais importante de ficar claro. Há elementos, eu diria, o governo como instituição de Angola, ele é bastante progressista. É só você ler o decreto de 2011. A lei é muito boa. Ele garante tal, tal, tal. O negócio é depois, como aquilo é interpretado e aquelas coisas. Então, o que a gente está tentando fazer é aqueles mecanismos que eu digo que não são inocentes. Né? É dizer, olha, nós vamos convencer o governo tecnicamente que vale a pena dar o domínio útil civil às pessoas, porque o que a gente quer é que as pessoas tenham direito de propriedade. Mas se tu dizeres, olha, vamos dar o direito de propriedade a quem mora no MUSEC, ele vai dizer, não. Óbvio. Então a gente diz, ok, vamos dar o domínio útil civil por 50 anos, e os que não tiverem no cadastro, então isso é uma coisa tão tecnicamente redondinha que não tem como o gajo dizer, não, assim não dá, tal. Pois é, olha, mas olha esse decreto que diz que a habitação é garantida pelo Estado. A terra para a habitação é garantida pelo Estado. É isso que a gente está se baseando. Então, estás a ver, é linkar o instrumento com o código legal e dizer, é tua, a lei é tua, não fui eu que fiz. Quem fez foi vocês, ó, decreto presidencial, tá aqui. Não sei o quê. Então, essa é a estratégia. Okay. Só para... Eu acho que ele queria só uma réplica. Uma réplica. Não é réplica, é só para... não é réplica no sentido de contra-argumentar. Quando falou... Eu trabalho muito com as comunidades rurais. E na prática o que nós estamos a ver é, e por inexistência de uma política de terras, nós estamos a vir, portanto, de uma administração colonial que a gente sabe exatamente, tomou o rural como desprezível. Portanto, por efeito, foi destruindo tudo o que foi, não é? Matando memórias e etc, etc. Mas isto continua até hoje. Portanto, a minha questão é mais ou menos por ali. Portanto, eu, Bernardo Castro, não sei exatamente o que o Estado pensa em relação àquilo que é o significado que representa o rural, se ainda está dentro daquele paradigma da administração colonial, como na prática hoje até continua, e nesse preciso momento temos esse conflito aí no Kwanza Sul. Ou então, isto aí vai nos ajudar exatamente a estancar... Só para reforçar, sim. Conforme se mostra, quando se fala do ordenamento do território, enfoca-se muito no urbanismo, o urbano. O rural é muito, sempre, quando se fala, rural não é só a agricultura, o mineiro também é rural, então é muito posto de lado. Olha, vou dar a palavra aqui, não sei se quer rebater mais alguma coisa. Só uma questão rápida, essa questão do rural, ao meu ver, a gente tem que olhar para as leis, sempre. Porque o que é o Estado? Né? O Estado é um conceito muito fluido, é um conjunto de interesses. Olha, eu gosto muito da definição que o Capitão Nascimento dá naquele filme, né? Quando ele fala do sistema. O sistema, aí está terminando, e ele diz como o sistema se remodela. Né? Ele diz que o sistema é um conjunto de interesses escrotos, etc. e tal, e que ele vai se remodelando. O Estado, se a gente for pensar, né? não existe mais o Luís XIV que diz o Estado sou eu. Então, o Estado é o quê? É um conjunto de legislação e um conjunto de práticas. E essa coisa, Angola é um Estado de Direito, né? Então a gente tem que ir na legislação. Claro que a legislação não é garantia depois de uma implementação, mas é um passo, e é o passo que a gente pode dar. Depois a gente não pode estar com um chicote em cima da pessoa que teria que implementar a legislação e fazer. E isso é um processo mais longo. Às vezes as pessoas perdem a paciência, né? Com essa coisa, vocês estão falando de legislação, mas não tem outra maneira de você transformar a sociedade, a não ser fazer boas legislações, e com o tempo a sociedade civil vai exigindo que a legislação seja posta em prática. Então eu acho assim que nesse ponto Angola não está tão mal quanto a gente acha, porque o quadro legal de Angola, por exemplo, não é um quadro da, sei lá, que não garanta direitos, entende? É um quadro que garante direito. A gente sabe que depois aqueles direitos ali, né, quando a polícia vai lá, não respeita. Ou quando não sei quem faz lá, não respeita. Mas essas coisas vão... Nem na Inglaterra, quando os caras foram no Occupy, lá, Occupy Wall Street, não foram respeitados seus direitos humanos também. Então é sempre um clash entre o legal e como você implementa essa coisa legal. Mas o nosso foco de atuação, se não for no legal, a gente dispersa a força, porque é isso no final que importa, né? Por mais que depois... Eu queria dizer, acho que tem a ver com terminologia, porque eu sinto usa muito aqui a terminologia do problema diretor social. Mesmo em Portugal, esta terminologia vem sendo abandonada, porque o plano diretor apresenta muito diretrizes e é muito fixado. E permite uma coisa que é, muitas vezes, atingir-se os valores máximos daquilo que é urbanizável. Ou seja, eu tenho um terreno de 1000 metros quadrados, numa área de 1 hectare, né? Então tenho, digamos, 10% daquela área total, e eu vou construir o máximo que me é permitido, quando aquilo que está previsto em termos de plano não é que toda a gente ocupe o máximo. E, portanto, isto vai depois fazer o encher todas as infraestruturas públicas e deixam de ser confortáveis para aquela situação. Portanto, estamos numa situação desenvolvimento não sustentável. Aquilo que vai ser adotado mesmo em Portugal é a tecnologia anglo-saxónica, que é os planos estratégicos de desenvolvimento urbano, que põem cenário, antes de tudo, se isto acontecer, pode fazer isto. Se isto acontecer, pode fazer aquilo. Esta mudança de mentalidade respeito à forma de desenvolvimento urbano, penso que é uma mudança muito importante. Outra achega que eu queria fazer é no que diz respeito à... Penso que a inexistência ainda de uma lei de expropriação pública. Portanto, porque acho que é uma lei extremamente importante de haver, ou pelo menos regulá-la e pô-la a funcionar, como deve ser, porque muitas vezes há casos em que não trava-se o desenvolvimento por não haver expropriação de determinadas propriedades para determinado fim. Isto tem muito a ver com aquilo que se passa aqui em Angola, que começou, aqui em Luanda, essencialmente, começou a aumentar para as costuras, todos os espaços de jardins foram sendo ocupados e foram, digamos que, sendo roubados ao cidadão, e hoje o cidadão não tem espaço verde. Além disso, as próprias habitações foram sendo pavimentadas em betão, foram todas impermeabilizadas, coisa que não acontece, por exemplo, em Espanha, em que é obrigatório quem constrói uma moradia, construir um fogo só, deixar 25 metros quadrados de área verde não impermeabilizada, isto é obrigatório em Espanha, são medidas que são feitas que permitem que haja mais espaços verdes de melhor qualidade ambiental, de melhor qualidade de vida das pessoas. E, por fim, concordo inteiramente com a situação de recuperação dos mosaicos, acho que é uma situação extremamente interessante, extremamente importante, e acho que é uma política que deve haver, porque o MUSEC hoje corresponde a uma identidade local. E quando nós vamos com um bulldozer à frente do MUSEC, estamos a destruir uma identidade desse local. Podemos pôr em questão, não tem qualidade ambiental, sim, mas vamos requalificar, dar qualidade ambiental. Acho que isso é extremamente importante e acho que é um contributo extremamente importante para aquilo que eles desenvolvem agora. Ok. Quero fazer um comentário. Olha, essa coisa, a gente tentou usar as tecnologias todas de Angola. Então, plano diretor municipal, plano de urbanização e plano de pormenor é o que está na loto, né? A gente, e para mim o que interessa muito mais é o conteúdo do que necessariamente... Deixa eu só dizer, na prática, aquilo que está aqui são planos estratégicos. Sim. É a tecnologia estratégica. Exato. É a tecnologia de exato. Então o que me interessa é muito mais o conteúdo do que o nome. O nome eu prefiro não entrar em conflito, porque às vezes tu perde o aliado só por causa disso. É, para já mudar minha lei. E você dizer, não estou a mudar, olha, é a mesma lei. Mudar essa é a mesma coisa aqui e tal. Então, o que a gente se interessa mais é no conteúdo. Isso é a nossa estratégia. A coisa que você falou aí da expropriação, ela está entre as leis, porque a Constituição pede. O que a gente está, inclusive, tentando é criar um outro mecanismo de pagamento da expropriação, que é o direito de construção. Quem imagina que isso é sem ônus para o Estado? Porque uma coisa é que você tem que dar cash, né? Você tem três maneiras que o Estado pode pagar, a gente imagina. Um é em cash, que é a pior possível para ele. Outra é em títulos públicos, que aí é muito ruim para o cidadão. Né? O cidadão você paga em títulos, como o pessoal da Marginal, né? Foi pago com títulos públicos angolanos, como vencer daqui a... E ele tenta vender aquele título, não consegue, ninguém quer comprar, né? O título público hoje em Angola. E a terceira é direito de construção, que é mais dinâmico. Porque se tu é um developer, tu podes vender aquilo muito rapidamente a fazer um terreno na baixa ali, uma coisa. Né? Então, essa maneira de se colocar, a gente acha que pode ser interessante. Sobre a questão do MUSEC, veja, eu estudei numa universidade que é muito ligada a essa questão dos MUSECs e tal, e algumas, tem sempre essa coisa da identidade e tal. A identidade é um aspecto importante, mas o que eu diria, o mais importante pra gente não é, sabe, não é romantizar o MUSEC, não é dizer, o MUSEC tem que ficar do jeito que é, de jeito nenhum. É dizer, olha, é uma questão de capacidade de poupança. Essas pessoas só vão conseguir morar se for dentro desse mecanismo. Sabe, eu já discuti isso algumas vezes, né? Que quando eu vi o Quilamba que acha, era Quilamba que acha Social Housing Project. Aquilo era para pobre. Mas óbvio, como fizeram o T5, porque a ideia de muitos arquitetos em Angola é que, como Angola tem muito espaço, dá para todo mundo ter terreno de 600 metros quadrados. E eu já disse, isso é um erro. A gente vai acabar com o programa de autoconstrução dirigida se for terreno de 600 metros quadrados. Tem que ser de 200, às vezes de 125. Aí tu diz, ah, mas não pode, não pode. Pergunta às pessoas se elas preferem morar melhor localizado, com um terreno menor, ou longe, com um quintalzinho. Algumas vão querer longe no quintalzinho, e aí tu faz essa cidade. Mas muitas vão preferir morar aqui. Tanto que, se tu vai no Museu, ela mora numa casa de um quarto. É um quarto, armário, etc. E quer fazer T5 pra quê? Não dá pra fazer isso pra todo mundo. Então, essa coisa da terra é a que a gente mais bate na tecla. E a gente quer criar realmente padrões. Não é o padrão ideal do ponto de vista da... É o padrão ideal do ponto de vista da sustentabilidade, do equilíbrio dos diversos fatores. Sabe? É preferível ter terrenos menores para autoconstrução dirigida e deixar que os mais pobres tenham acesso de que tu fazer de 600 metros quadrados e aí só a classe média que vai ter, que vai pegar aquilo como pegaram o Quilamba, né? Assaltaram o Quilamba, que era a social housing. Deixa eu só acrescentar aí uma coisa que tem, né? É o seguinte, quando falam de 600 metros quadrados, normalmente falam assim, 20 por 30. 20 por 30 é o terreno típico. Okay? Isto é altamente perigoso e altamente custoso para o Estado. O 20 ou 20 de frente de rua. Sim, sim. Uma frente de rua são 20 metros de rua. De um lado e do outro passa a ser 10. Corresponde a 20 metros coletor de água residual, 20 metros coletor de água pluvial, 20 metros de cabo de telefone, 20 metros de cabo de eletricidade. Bem, tudo isto, 20 metros de passeio, mais 20 do outro lado, 20 metros de lacino, mais 20 do outro lado, tudo isto somado pesa e não é 20 euros. Não vai compensar o Estado. Quando nós falamos em terrenos, como disse, e bem, de 125 metros, estamos a falar se calhar de 8 metros de frente. Ou seja, um terreno dá para construir duas casas mais um bocadinho. Okay. Esta é muito importante em termos de custo do Estado e do interesse do Estado. Ok. E se tu deixa os 600, 600, 600, a cidade vai para esse tamanho, né? Precisa de 3 horas de viagem para chegar no centro. Então, Nelson, por favor. Matemática muito técnica aqui. Mas isso me faz remontar a René Dumont, nos anos 60, quando apelava aos africanos. René Dumont engajou-se para que a África fosse independente. Mas ele fez a proposta. Vocês precisam de profissionais de pés descalços. Não podem imitar o Ocidente. O Ocidente levou muito tempo para ter os seus quadros e poderem dar a contribuição que têm. Por isso queria perguntar, como é que acha que é possível criarmos um movimento comunitário? E assim, com algum sentido de alguma urgência, porque nós estamos a ter um para aumentar as respostas sociais, movimento comunitário no sentido de reforço das instituições, não revolucionário. Exatamente. Exato, é para aumentar as respostas sociais, né? Como temos, por exemplo, a pastoral da habitação no em São Paulo, como temos outros exemplos. A partir das comunidades, quer dizer, para que eles induzam a intelectualidade, induzam o poder político a acelerar a resposta social. Porque nós estamos a ter a previsão de 13 milhões em 2030, mas se forem para Viana, não sei se eu estive ontem na Viana, a ideia de densidade populacional vê-se mesmo na Viana, aquilo está mesmo a romper pelas costuras, quer dizer, precisa de uma resposta urgente. E penso que aqui remontar René Dumont pode ser o caminho, né? Começar com as comunidades, organizá-las, motivá-las. Então, o que eu queria saber de você é como é que acha que nós podemos fazer isso? Porque isso não tem muitos custos, né? É uma resposta muito difícil, né? Mas o que eu diria é o seguinte: eu falaria um pouco no mesmo sentido da questão institucional para o governo, a mesma recomendação. Não fiquem criando milhares de instituições, por exemplo, a rede de luta contra a pobreza. Por que não ela ser reforçada nesse ponto, né? Você cria um comitê específico na própria rede. Em vez de estar replicando, criando mil movimentos, reforça um só para se criar memória institucional. Então a própria rede de luta contra a pobreza urbana, pode ter como se fosse um comitêzinho que vai trabalhar mais essas questões, né? Então, por exemplo, a DW gosta muito dessas questões, né? A Rede Terra também, o SOS Habitat também, o pessoal lá das águas, né? Também, a Rede do Gênero tem que participar. Então, é pegar esse núcleozinho e dizer, olha, vamos fazer discussões temáticas sobre isso, mas sem criar outros movimentos. Por que isso eu acho importante? Para se criar memória institucional, tu começas a ficar conhecido, aí o governo já sabe com quem está dialogando, porque, olha, eu já dialoguei contigo naquele outro aspecto, é você. Então, o que eu diria é vamos ser prático e pragmático. sabe? Tanto para o governo, como em vez de estar criando 1000 gabinetes, não, reforça, sabe? Pega todas as grandes cabeças e coloca num canto só. E gera essa vaidade aí, não tem o que fazer, entendeu? É fazer... Eu fiz essa apresentação lá em Cabo Verde, porque Cabo Verde está fazendo uma política, né? E lá eles já criaram um grupo de trabalho que participa, a Ordem dos Arquitetos, recomendação nossa, né? Mesmo que a gente fez aqui, e que não foi, digamos, não é que não foi acatada, mas não se concretizou. É a Ordem dos Arquitetos, a rede de ONGs participa, participa, por exemplo, a Associação dos Municípios de Cabo Verde, já está começando bem estruturadinho. E quando eu apresentei isso, a Ângela Minga estava lá, né? Porque ela casou com o César Freitas, que é o presidente da Ordem. E eu falei, olha, o convite é extensível assim e tal. Então, foi interessante ter visto a coisa dela. Ela me fez uma pergunta dizendo, Tomás, tu achas que toda essa malta do gabinete vai querer depois? Porque há uma visão muito de que em Angola as instituições é o cabeça, né? Tu acha que... Aí falaram assim, o Bento Soide, então, vai ser o funcionário... Né? Do arquiteto. É, como é? Eu esqueci. Do Inoto? Do Inoto? Não, do Inoto. O, como é? Eu esqueci. O do Inoto é o Pimentel. O Pimentel, né? Então o Bento Soide vai trabalhar com o Pimentel. Eu falei, não, eu não estou dizendo isso. Vamos pensar em instituições, sabe? É instituições. E é essa mesma coisa. A gente pensa em instituições e quem vai ser o presidente desse grande Inoto? Pode ser, não sei. O mais indicado ali, entende? Mas é parar de despersonalizar. Angola vai ganhar muito se as instituições forem despersonalizadas, se elas forem instituições, e não ser a pessoa, né? A república é o presidente. Não, olha, o presidente agora vai sair, vai entrar um outro personagem. Então esse processo de despersonalização, no mais alto nível, já tá em transformação. Vamos fazer isso nas outras instituições também, né? Porque esse é que eu acho que um bocadinho cria essas resistências contra as instituições. Às vezes não é as instituições, é a pessoa que está à frente. Diz, ah, eu não gosto desse ministério por causa... Quem está aqui é aqui. Aí, agora não, está aqui. Então é essa coisa que a gente precisa evitar, é institucionalizar as coisas, criar instituições fortes. Não, mas é um contributo. Temos mais 10 minutos. Só. Sim, mas é um contributo. Esqueci-me, mas que acho que. Eu lido com o urbanismo há já alguns anos. Suscitam algumas dúvidas. Quanto mais é aquilo que o arquiteto também falou. Acho que poderia-se também reforçar, embora também deu para ver o grafismo, pôr plantas, pôr mapas para melhor explicar o conteúdo das leis, estava aí. Acho que era importante dar exemplos daqui, de Angola, concretos, em várias escalas, nacional, provincial, municipal, do bairro, na medida que vai descendo, né, desde o POPTEN até o plano pormenor. Aproveitando, e a MST fez um trabalho excelente, está na imocandidaturas.com, não estou a fazer publicidade, mas eles lançaram um portal onde estão as centralidades que já estão disponíveis e quanto custam as habitações. Depois tem lá uma ferramenta do Google que mostra onde está essa centralidade. É importante mapear. Quais estão as principais opções no meio do território? E onde é que estão localizadas estas centralidades? Onde é que passa a infraestrutura? Onde é que passa o caminho de ferro? Onde é que passa o... Para ver, e vai a olho nu ver as debilidades e as potencialidades que cada centralidade tem. Por exemplo, no Namib, há centralidades que não têm água. Ou estão distantes de um posto. A centralidade, acho que é da Praia Amélia, ok? Como na Baía Farta tem centralidades que estão por cima de um leito rochoso. Quer dizer, a informação cadastral, a formação de planos não está por leis, não está por... Não, não, é difícil essa informação. Não tem nada consolidado. Sistematizada. Isso, sistematizada. É, e que cria coisas assim soltas e... Temos uma centralidade aqui no quilómetro 44, não, é um bairro do quilómetro 44 ao lado do novo aeroporto, extremamente bem localizada, passa o comboio ao lado, passa a estrada de Catete ao lado, tem um novo aeroporto, mas é a centralidade com um preço mais acessível. Quer dizer, a casa, a renda resolúvel é 32 mil kwanzas e acho que o custo da casa é 8 milhões. Quer dizer, o pessoal não tem noção, o Estado está a perder dinheiro ali. Quer dizer, um terreno extremamente bem localizado, mas cujo as infraestruturas de habitação é o das várias centralidades, é mais acessível. Quer dizer, são coisas que era importante aplicar nesta... Provavelmente seria classificado com a zona de interesse estratégico. se o plano tivesse vindo, porque é óbvio que o plano depois ele vai ter que interpretar como a cidade se construiu, né? Ele não vai poder, mas seria talvez uma das zonas de interesse estratégico para o frente europeu. Sem dizer nome, então. Se não se importarem, não importa. Não dê seu nome, não vai. Não, porque eu também conheço. Não. Tomás, eu queria falar de uma outra coisa, mas quando eles chamam o arquiteto, então. Eu sou juiz. Tá vendo? Não, tá vendo? Não, não. Não é a primeira vez. Não, mas já ganhaste o título. A gente vai te fazer o título. Eu sei porque. Honoris causa. É, por causa desta discussão. Em 1993, 92-93, foi na altura em que começamos a falar do habitat. Aqui, assentamentos humanos. No meio de jovens. Estávamos nós a sair das escolas do ensino médio, da JMPLA, da Associação dos Alunos do Ensino Médio, etc, etc. E havia aquela situação da separação entre a Associação dos Alunos do Ensino Médio, a Associação dos Estudantes do Ensino Superior, que estavam todos acoplados à JMPLA. E era necessário separar isso, porque estávamos entrando numa nova era. Quando chegámos à situação que tínhamos que falar da questão do habitat dos assentamentos humanos com a então antiga Secretaria de Estado do Urbanismo, Habitação e Água, que era assim designada a instituição que respondia para o setor, nós fomos confrontados com uma corrida. Ou seja, a primeira vez que nos deram corrida. Sem querer fazer história, o caminho que nós indicámos na altura, que é para depois poder fazer valer aquilo que queríamos levar à mesa do governo, foi entrar pela sede nacional do partido do MPLA. Foi a sede nacional do partido do MPLA que acolheu-nos em primeira instância e disse, não, quem são eles? Ah, são os miúdos que estão a brincar com uma coisa aí que também não sabemos bem o que é isso. Né? Mas que é para não lhes deixar solto andarem por aí, convém metê-lo aqui no governo, né? Para saber para onde é que eles querem chegar. A partir daí começamos a desenvolver, a crescer um pouco mais, a Alan, etc, etc. O conceito do habitat, os assentamentos humanos, falar da coisa e ir encaixando, levando a conversa a nível de políticas públicas, a nível do próprio governo, para chegar mais ou menos à fase em que hoje é possível, né, todo mundo falar normalmente dessa questão do habitat. Dizer, Toma, estás de parabéns numa situação bastante, digamos, sensível. Sensível por quê? Porque hoje apareces como uma espécie de tábua de salvação técnica de muitas instituições. Ou seja, a forma como aborda as questões, com toda a sua pertinência, isso tem uma mais-valia para aquilo que é a política pública que o governo pretende implementar. Entretanto, temos o constrangimento de que, do ponto de vista institucional, ainda temos muitos habitados. Se não olharmos para isso e olharmos, e você eventualmente não vai poder perceber melhor, o nome até daqui do PDM, etc, que não é PDM, etc, etc. Aqui até poderíamos dizer assim, olha, isto aqui é pensamento filosófico zanguista. Né? Poderíamos entrar por ali. Ah, está bem, porque tá, o discurso. A linha que mais preocupa a nível de quem tem a responsabilidade de colocar a informação para fora, no sentido da implementação, é a pergunta que imediatamente se segue. Como é? Aí tem massa. Vai dar dinheiro? Se vai dar dinheiro, todo mundo pina. Né? Não porque está aí para implementar, porque está aí para tirar dividendos financeiros. Enquanto você e o Enabitar está preocupado em ter que reunir aqui pensamentos da sociedade civil para ver como é que podem contribuir para a efetiva execução do que está sendo aqui apresentado. A nova agenda urbana. Está-se a pensar na nova agenda urbana local, por exemplo? Quem é que está a pensar nisso? Está a pensar, bom, isso aqui é muito trabalhoso, etc. Ainda bem não há dinheiro, o orçamento geral do Estado fez. A questão da, ou seja, a regularização fundiária, que aqui foi colocada assim, que nós, eu insisto, então, mas eu quero também aprender consigo. Quando organizarem esse seminário, me deem também um caderno, uma esferografia para donar, para tomar notas. Também quero aprender. Ora, a questão da organização e mobilização social é um elemento chave que se coloca sempre por parte. O Estado, o Governo, está preocupado em ter que colocar no orçamento geral do Estado uma linha que vai responder para a questão da requalificação urbana. Não está a olhar que esta questão pode perfeitamente ser autofinanciada. O dinheiro está deste lado de fora, não está dentro do Governo. Mas ninguém quer se dar o trabalho de hoje montar uma equipe que olha do ponto de vista integrada e continuada, que vai poder produzir, por um lado, a segurança de posse para quem quer se regularizar e, por outro lado, recursos financeiros para poder infraestruturar e fazer muito mais, ao nível das próprias comunidades. É claro que tem que se partir de uma base. Tem que se partir de uma base. E esta é uma base essencial. E depois vem aquela questão de AGT, volta e meia, cai por cima do cidadão porque vem pagar imposto prendido urbano. Estamos a inverter o ônus da responsabilidade. Ou seja, cobro-te imposto predial urbano sobre uma propriedade da qual você não tem título absolutamente nenhum. Eu pago este imposto predial urbano. Amanhã estou em condições de dizer que o Estado me reconheceu propriedade, me veio cobrar imposto. Eu vou arranjar um dia também para ouvir falar. Se predispõe a falar sobre isso. Não, eu quero aprender com Thomas, não para falar. Está bem. A outra questão, sem querer alongar o mundo, porque senão depois vamos arranjar outras conversas de vida. Thomas, a questão da política, do ordenamento do território, etc, etc. Da forma como está sendo decidida pela UN Habitat, está perfeita. Mas, que o Estado, os departamentos ministeriais, deviam por si só identificar as suas necessidades, colocá-las à mão da assistência técnica da UN Habitat, e ali a UN Habitat dizer, atenção aqui, nos orientamos desta maneira, tem de ir por aqui e vamos por este caminho. O que geralmente acontece, não é apenas aqui em função daquilo que tentado a fazer, é cíclico a nível da governação. É que tem um elemento como Thomas, que tem uma ampla capacidade de se estruturar e organizar documentos, então larga isso tudo na mão dele e eu fico deste lado na sombra da bananeira. À espera que ele conclua o trabalho e depois venha apresentar. E às vezes até exigindo, olha, eu quero todos os detalhes, nada é melhor a gente discutir antes de ter todos os detalhes, para a gente construir os detalhes juntos. Não, faz todos os detalhes aí, eu só vou ler depois que tiver todos os detalhes prontos. Aí você diz, olha, mas a apresentação já está bem, já dá para discutir bastante coisa. Essa é a metodologia que a gente realmente queria, exatamente, eu acho que você conseguiu fazer um... Tem mais alguma coisa? Desculpa. Não, não, quem dá sou eu. Já não tenho nada. Temos que avançar. Isso é outro tempo, hein? É assim, numa discussão como essa, que não é tão parlamentar assim, mas que é construtiva, se apareces com a tesoura na condição de tesoureiro do MPLA, a fazer cortes para os outros não poderem falar em condições, vai inibir também o pensamento. Então, mas o meu papel é gerir o tempo da melhor forma, porque... Gerir o tempo quando há futilidade. Quando há coisas construtivas, integra. Ok. Tudo bem, mas eu dependo do vosso tempo. É? Tá bem, posso fazer uma parte? Então, eu vou responder rapidinho uma questão que eu acho que ele colocou um tema interessante. Veja, coloca naquela coisa da Isis lá. O que a gente tenta fazer é, por exemplo, eu dei aquele exemplo, né, como é que um general vai aceitar que a terra dele seja qualificada como de habitação de interesse social? Né? Então, só para vocês verem como se as coisas se integram. O que é que acontece aqui? Lembra que a gente falou que o direito de construção e o direito fundiário são separados? Então, digamos que um general já adquiriu o direito de superfície de uma área, né? Ou sei lá, um privado, uma coisa. E eu estou dizendo, ali é área de interesse social vertical. Eu sei que ele vai dizer, você está querendo... Porque isso é que acontece todos os planos diretores. Qual é o mecanismo que a gente cria para que isso seja evitado? Ali ele não tem que comprar um índice de construção. Então, entender a inteligência, ou seja, o Estado, o índice de construção termina sendo um mecanismo chave para tudo. Porque aqui eu posso construir até 5 pavimentos para não ter elevadores, e o gás deveria pagar, né, digamos, 4 vezes o terreno para poder construir aquilo. Eu estou dizendo, não, tu não precisas fazer nada. Na operação urbana, que a gente sempre dá o exemplo da Baixa, né, como é que a Baixa poderia ter sido feita? Aí é o plano de pormenor. Eu não falei do plano de pormenor, era a última coisa que eu queria dizer. O plano de urbanização ficou claro, é onde é a área de transformação e a área planeária. O plano de pormenor vai servir para quê? Eu quero fazer um plano da Baixa, né? Como é que eu faço o plano da Baixa? A Baixa eu sei que é uma área de interesse imobiliário. Eu faço um plano de pormenor para Baixa e digo, vai ter o Largo do Ambiente, vai ter a Marginal, vai ter o Museu da Moeda, vai ter o Largo da Moeda, vai ter uma requalificação da floresta ali, da Baixa, vai ter não sei o que lá, vai... Eu vou fazer adaptação social para aquele pessoal do MUSEC, que mora atrás daqueles prédios ali, entre naquela queda. Eu orçamento tudo. Tem como colocar nessa? Eu orçamento tudo isso. Vai rápido. Como é que eu faço? Se eu sei de um lado que o orçamento é 300 milhões, o que, que eu posso fazer na Baixa? Eu posso dizer, olha, eu nesse terreno eu construo X, nesse X, nesse X, nesse X, nesse X. Eu tenho um estoque de 100 mil metros quadrados para vender, eu, Estado. Se eu sei, eu fiz o plano de pormenor sobre a intervenção urbana, eu fiz o estoque aqui. Isso aqui é obviamente para municípios maiores, né? O que é que eu faço? Eu digo, olha, eu vou emitir certificado de emissão de índice de construção adicional e eu vou ter o dinheiro imediatamente. Faça inclusive como um leilão. E isso vai para um fundo. E depois, aí o que acontece? A gente pensou em todos os detalhes. Ah, mas tu pode vender a mais ou a menos, né? Se tu venderes a menos, o que acontece? Eu já priorizei aqui com as pessoas da área e eu sei que os menos prioritários são os que vão ser cortados caso, olha, a floresta não vai ter dinheiro para a floresta, não vai ter dinheiro para o Museu da Moeda, não vai ter dinheiro para aquilo, porque a prioridade da comunidade foi aquilo. Mas se eu conseguir dinheiro a mais, o que acontece? Isso vai para tal cota de solidariedade que é para fazer infraestrutura para autoconstrução dirigida. Então tu estás a ver que a questão... Como é que a gente evita? Porque eu não quero que as pessoas deixem de fazer negócio. As pessoas vão fazer negócio. Mas elas vão fazer negócio dentro de um ambiente de que os mais pobres não são esquecidos no processo. Então o dinheiro da Baixa, o dinheiro que a Baixa captar mais, se vir a ser um sucesso imobiliário, aquilo, porque tu sabe que no Brasil foi um sucesso imobiliário, né? Algumas. E fizeram pontes, etc. Então, são esses tipos de mecanismos que a gente quer criar que tem essa função, sabe? De como a gente faz a coisa, porque eu concordo contigo, se a gente não falar da massa, de onde vem os dinheiros, de onde vem as coisas, a gente não convence o governo a fazer nada. Então essa é a nossa parte fundamental, por isso é que isso é uma das questões. Quem é que vai fazer isso melhor? Na outra coisa aqui, já que você disse que eu poderia ir falando mais coisa ao responder aqui, então percebam como é que funciona aqui, ó. Vai pra lá, lembra daquele gráfico lá? Eu tenho uma área aqui e é esse dinheiro que eu tô captando, vai na próxima. Então, eu tenho uma área de preservação, eu posso transferir, que é a maneira que o Estado também pode até expropriar, né? Eu estou dizendo, eu estou expropriando o teu direito de construir nesse terreno, porque agora tu és um patrimônio histórico, mas eu te dou o direito de transferir. Aqui o gás não quer cumprir a função social. Eu meto nele um IPU mais alto. Porque eu acho que as pessoas têm que pagar imposto. Não pode acontecer eu ir das Nações Unidas para o Miramar e ver 30 prédios vazios. Porque o gás não quer pagar, ele não paga imposto, então para ele pode deixar fechado aquele apartamento. E as pessoas querem viver e não tem como ter acesso àquela renda. Então o imposto tem que existir, né? Agora, vai lá. Se eu não cumpro nem um terço do que o plano está a dizer, que é fazer um anexozinho no terreno, eu não estou cumprindo o racional e o efetivo aproveitamento da terra. O que é que acontece? Acontece o que diz o decreto de 2011. Perda da capacidade de aquisição de direitos sobre imóveis e suspensão de direitos de superfície. Está lá no decreto, não inventei nada. Se eu cumprir um terço, mas não estou cumprindo o mínimo que o plano está a dizer, que é o mínimo, eu tenho um racional efetivo aproveitamento dentro da terra, mas eu não cumpro a função social dela. Se eu não cumprir a função social, eu tenho um peão progressivo. No caso de eu chegar só ao mínimo, eu cumpri a função social da terra, tenho um peão padrão, mas é entre o mínimo e o máximo que eu vou ter outorga direito de propriedade. Se eu tiver entre ali, entre o mínimo e o máximo, é que eu vou ter outorga direito de propriedade. Então, todo esse dinheiro vai para quê? Dessa outorga? Vai para um fundo de desenvolvimento que primeiro vai financiar o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, mas quando Luanda virar autarquia, vai financiar o plano diretor de Luanda, o Fundo de Desenvolvimento Urbano de Luanda. Então, está a ver que o mecanismo, a política a gente está pensando ela, como é hoje, como a gente visualiza agora no futuro, se não houver planos, dá para fazer. Aí dizem assim, ah, mas tem que ter plano. Não tem que ter plano nada, porque o IPIBU é capaz de calcular e dizer, olha, teu terreno tem 1.000 metros quadrados, teu prédio tem 4.000, paga só esses 3.000 aí. É aqui. Ou seja, eu não preciso nem de plano diretor para colocar isso, para começar a ver os fundos. Então esse é que é o mecanismo que a gente quer dar, entendeu? Aquela coisa de implementação gradual. E essa é a base da política, e esse é o ponto mais polêmico. Porque isso mexe no interesse de quem? De quem antes tem a facilidade de adquirir direito de superfície. E construir o que quisesse. Só que, sabe quem a gente tem? A gente já tem champions para isso. O Mate concorda com a abordagem. O Minua, a maior parte concorda. Né? A gente consegue hoje em dia ter as coisas ali. O MPDT disse, olha, é um caminho esse. Realmente, a gente nunca tinha pensado em separar duas coisas. E as condições de negócio são perfeitas, porque a propriedade é originária do Estado. Então, essa é a nossa esperança. Já, ok, tudo bem. Bom, mas tendo em conta a ponderação dos interesses em jogo, eu vou passar a palavra... Sim. Não, obrigado, mas eu não... Também não... Há uma questão que... Tenho duas questões, mas já não vou colocar mais, porque estávamos aqui a pensar em, bem, pela importância, e porque é matéria do trabalho da Rádio Terra e essa lugar. Falarmos com ele depois e nós temos o contato com ele para ver se capacita essas instituições nessas matérias. Isso era mais importante. Todo queria apenas é saber, pronto, a relevância que ele dá ao direito útil civil, não é? Mas é isso. Deixa-me só comentar. Eu quero lançar um reto, um desafio para o nosso financiador, que não vou citar mais. Contribuinte financeiro. Exatamente. Eu chamaria de mecenas. Mecenas é um. Eu sei que provavelmente não temos o tempo suficiente para fazer um processo muito mais apurado e levantar opiniões, ideias, mas é uma coisa que, independentemente de estarmos atrasados a essa contribuição, podemos sempre fazer. E estou a pensar, por exemplo, que para obtermos as melhores opiniões, para obtermos os melhores produtos, era fazer uma variedade de encontros diferentes. Por exemplo, estou a falar em encontros institucionais com técnicos dos gabinetes ministeriais, por exemplo, em que você vai capacitá-los mesmo sobre essas matérias, muitas delas que estão aí, para ouvir, para ter uma percepção institucional, não é? Sobre o que é que eles percebem sobre o assunto e como podem contribuir de modo que isso seja mais assumido por eles. E não ser tipo, isso foi feito por você ou qualquer coisa, mas é algo que foi assumido porque os técnicos trabalharam, perceberam, deram suas opiniões. Mas depois você tem um outro lado aqui da sociedade. Você pode reunir com profissionais da área, nas várias áreas que estão aí. Você pode reunir com o próprio empresariado para explicar essas questões do uso e do melhor aproveitamento dos espaços, pagamento ou não de imposto, vantagem que ele tem sobre isto e aquilo. Então aqui eu chamo a colação o nosso contribuinte financeiro. Não, não é diabo, foi aquele que foi dado. Talvez depois podemos trabalhar em alguma coisa e propor. O Getrux foi, para além da UB Invest e o poder potencial Getrux, foi das instituições do Estado, com plano diretor elaborado e aprovado. Quer dizer, o Casanhas e Minas Gerais, acho que poderia, a UNA Habitat poderia fazer o convite para nos fazer essa apresentação e, se calhar, e dentro do nosso plano, fazer um enfoque mais detalhado conforme as práticas da ONG, dos mecanismos financeiros, das coisas. Três, o Crisóstomo também quer fazer isso em Viana. Então as coisas começam a pipocar. O grande problema é que eu gostaria que isso fosse um pouco mais dentro de uma umbrella mais formal, sim, porque daqui a pouco a gente perde um bocado. Mas uma coisa que eu sinto, bom, eu estando aqui nas vestes de facilitador, às vezes é um pouco difícil, porque eu também quero dar algumas opiniões, mas não vou falar. Por favor. É um pouco difícil. Não, uma coisa que eu sinto dificuldade, e conhecendo um pouco o papel dos diferentes ministérios, nomeadamente o MINUM, a UAT, o MPDT, eu sinto que há aqui uma sobreposição em termos de atribuições, e eles mesmos estão numa luta de quem tem isso. Principalmente as regiões. Quem tem isso? O mapa tem um território. Diz que chama para si, chama para aqui. Um diz que organiza, o outro organiza e o outro desenvolve. Um tem o dinheiro, outro tem o plano. O então, outro não tem dinheiro e tem. O MAC diz que organiza, o MINUA diz que ordena e o MPDT desenvolve. Eu digo, mas não seria sinônimo e tal? Ele... Vem como etapas muito claras. Mas isto é um entrave para a política. Por isso é que a primeira recomendação é as subpolíticas. E aí eu poderia fazer várias coisas, né? Eu poderia tentar insistir no modelo de não, vamos fazer uma política única tal. Mas a gente ter tido três subpolíticas é exatamente isso. É conhecendo Angola, sabe? Eu tive em Angola pelo PNUD antes, tive aqui na academia, já trabalhei até no setor privado, então eu conheço a dificuldade disso, e para isso a melhor maneira de superar é política. Você diz que é uma política única, pode arranjar problemas também. É uma política integradora, transversal. Claro, transversal. São subpolíticas para facilitar a gestão. Pode ser discutido o nome de sim. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho que está acontecendo, que é a questão dos leilões de terra, ou leilões de valor acrescentado no terreno. Então, eu vivi em Macau durante 15 anos, e em Macau tinha um fundo de terras, que era abastecido, digamos assim, pela venda de terrenos em Angola. Só. Esse fundo de terras, que foi criado 20 anos atrás do trabalho do Estado, tinha em 2007. Tinha um valor que dava para sustentar toda a população de Macau durante durante 11 anos e meio, e era 500 mil de habitantes. Se essa população não trabalhasse, podia ter um rendimento todo durante 11 anos e meio só desse fundo. Esse fundo destinava-se pura e simplesmente a tudo que fossem investimentos especiais dentro do território para serem feitos na área do Bonito, para serem feitos. Então era um fundo enorme. Sem contar com o dinheiro dos casinos, né? Que é outro. Não, esse é o fundo. Que é outro. O secretário, ele é secretário da Constituição da época. E também o diretor do gabinete do GCKKKK. Esse é um, né? O do gabinete do Camama, Quilamba, Jaguaco. Do KKKKK. Eu acho que é mais C do que K, talvez. É GCCCCK, C, alguma coisa assim. Ele, inclusive, já essa frase é dele. Olha, a terra é o nosso novo petróleo. E acho que é isso que tem que estar claro. É o processo de ser um país pós-socialista dá essa vantagem à Angola, né? Que é, e ainda não foi emitido os direitos de propriedade. Tá? Não aconteceu o que aconteceu atabalhadamente em alguns países da União Soviética ali, né? Que a Malta pegou logo e tudo logo virou. Então eu acho que é uma oportunidade imensa se fazer isso. E por isso é que o aspecto da terra termina sendo tão fundamental. E é por isso que eu perdi mais tempo. Você vê que eu elegi três coisas. Eu falei de terra, falei de financiamento, e falei da questão de redução da pobreza um bocadinho, né? Porque não dá para falar dos sete. E a terra termina sendo um dos fundamentais nesse ponto, porque ela é o mecanismo de financiamento. Ela está integrada com o mecanismo de financiamento. E isso já nos foi explicado. E o grande ponto é esse, sabe? A gente tem que tirar... Não é o cidadão comum que tem que pagar as coisas hoje. O Thomas Piketty escreveu esse livro, O Capital no Século XXI, e o achado dele é muito interessante. Ele diz basicamente que o crescimento do PIB é sempre inferior ao retorno sobre o investimento capital. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que alguém que tem a massa e invista aquela massa vai sempre ganhar mais do que a economia. Por quê? Porque as leis são feitas por essas pessoas influenciam as leis. Então o Trump... ele pagou menos imposto do que a secretária dele, né? A gente sabe disso. Ele tem mecanismo de mandar esse dinheiro para as Ilhas Caimã. Enfim, tem essa coisa toda. Então, quem tem grana, termina tendo mais grana. Por quê? Porque em vez de a gente fazer as pessoas pagarem pelo direito de construção, a gente prefere cobrar IPTU alto de todo mundo. E a ideia aqui é um bocadinho contrário. É você ter um IPU que ele vai ser progressivo se a pessoa não está fazendo o que o plano está dizendo. Então, do ponto de vista dos instrumentos de financiamento da terra e dos outros, né, o que a gente tem que perceber, basicamente, tem experiência muito interessante. Tem experiência em Singapura. Se teu apartamento é para tu viveres, o IP1 é uma coisa. Se é para renda, ou se é o segundo apartamento, o IPU já sobe. Então você tem vários mecanismos de você não onerar as pessoas. O IPU, ele pode ser discutido. O IPU hoje é um pacotaço. É um pacote igual para todo mundo, em vez de especificidade. O que a gente talvez tenha que detalhar é dizer, IPU, tu pode ser um bocadinho mais inteligente. Tu pode ser progressivo para esse gajo que está com imóvel vazio, especulando. Esse aí vai. Ou esse gajo aí que não está cumprindo a função social, ele pode ser mais. Esse aqui que está usando para coisa, ele... Por que a gente não dá uma... Né? A gente, ele já torna isento uma parte. Uma parte é isento hoje no IPU, né? Já tem. Na lei do IPU até... Quantos milhões de quantos? 5 milhões. Até 5 milhões é isento. Mas criar uma questão mais gradual. Então o imposto é importante. É uma questão de dados. O Estado tem que se financiar de diversos mecanismos. Ele não pode só depender, né, de um recurso, etc. Não dá. Mas ele tem que ser melhor cozinhado. Isso. Bom, estamos mesmo no limite do tempo. Então, eu não sei se o Tom, mas já para finalizar, como é sempre da prática, nós damos sempre algum tempo para fazer breves considerações, se ainda tem. Minhas considerações são, levem essa apresentação, discutam entre vocês, nas vossas instituições, e não mandem contribuições. Nós estamos abertos a isso. A gente não tem nenhum sentimento de paternidade em relação a qualquer uma das ideias apresentadas. A gente quer o que seja melhor para o país, de fato. E, às vezes, a percepção nossa técnica pode não ser a melhor, pode não casar com as melhores condições. Então, por favor, propaguem isso, sem grandes problemas. Tá? Esse é um documento que ele ainda não é completamente público, mas ele também é, porque eu já mandei ele para diversas instituições, etc. Então, a gente gostaria que isso tivesse. Isso não vai ter sentido nenhum se tiver só na minha caixa de e-mail e na caixa de e-mail da minha contraparte. Né? Que é o que ficou, de julho, mais ou menos, até dezembro. E agora é a hora dele circular por aí. Então, a gente gostaria de ter essas contribuições vossas. Não precisa ser hoje. A gente sabe que o que está aí precisa de amadurecimento. Né? Eu não expliquei, por exemplo, na lei de parcelamento. A regra agora para parcelar é que alguém tem uma grande gleba como developer, você tem que ter percentuais mínimos para via, para espaço público, equipamento público e área verde. E essa área, no final, é doada. É uma maneira do Estado adquirir outra vez terra, né, para fazer a escola no futuro, para não ter problema depois de ter que desapropriar. Então a gente pensou realmente os diversos aspectos dentro daquele conteúdo mínimo que a gente fala. Né? Que a gente acha que, tendo aquele conteúdo mínimo, as cidades mais ou menos vão funcionar. E obviamente, se não funcionar, a gente vai lá e altera. Né? A política tem essa vantagem de ser uma coisa viva. Então o que a gente está criando aqui, na verdade, é essa plataforma para implementar a nova agenda urbana. Essa política é como se fosse a plataforma base para, nesses 7 pilares, a gente pegar os temas e instrumentos da nova agenda urbana e começar a fazer. Começar aí, né? Instrumentos de financiamento com base na terra, está na nova agenda urbana, está lá. Né? Os instrumentos para resiliência urbana e sustentabilidade, está lá na nova agenda urbana, a gente tem um pilar. O movimento de erradicação da pobreza, está lá na agenda urbana. A gente fez uma palestra, inclusive, sobre isso aqui, né? Sobre esse pilar da nova agenda urbana, de erradicação da pobreza. A questão da legislação, está lá na nova agenda urbana. Então, a gente não acha que essa política vai ser implantada agora. Ela é uma política que vai ser implantada até 2030. Ah, vamos focar primeiro na legislação. Vamos focar na terra. Depois a gente foca nessa coisa. Vamos focar agora. Então não vai dar para focar em tudo ao mesmo tempo. Mas o importante é, se a gente está fazendo, a gente pelo menos está fazendo de maneira integrada. A ideia da plataforma é isso. É as coisas serem feitas de maneira não atabalhoada. Né? que não se contradigam no futuro. Ok, então, mas muito obrigado. Então, eu quero lançar o mote que o espaço do debate está aberto para contribuições e também estamos a receber pessoas que estejam interessadas, quer como profissionais, quer ligados a uma instituição, a fazerem apresentação ao espaço, quer com um tema da sua eleição, quer por um tema indicado por nós. Portanto, qualquer um dos senhores está convidado a ser o preletor aqui do nosso espaço. Então, deixamos este convite para vocês e convidamos-vos para estarmos juntos novamente na próxima semana. Quem está na nossa rede de contactos normalmente recebe, temos aqui e-mail, vamos partilhar também a informação que está aqui com o Thomas. E além disso, isto vai estar também no nosso espaço, no website do debate, à sexta-feira, e vocês podem ver, mesmo o áudio, mas aquelas coisas aí... Foram cortadas, não se preocupa. Não, não se preocupa. Vamos deletar. Se alguém for falar, eu li que é mentira. Então, mais uma vez, obrigado. Uma salva de palmas.